Às vezes dá um ecozinho, às vezes não. É, eu devia botar tipo um tapete pra Sim. parar com isso, tá ligado? E eu vou Pro te falar eco uma parar coisa, de hein, mano. sair. Você reclamou com a alemã? Não. Argentina, cara. Alemanha é Argentina dela não paizinho. ficar na sala, mas você tá na sala. Sim, mas ela não tá em casa. Eu falei pra ela que quando não tem ninguém em casa, não tem problema. Ela fica na sala? Qual que é o problema? Ela mora na minha sala, cara. Eu acho que o quarto ela só usa pra dormir mesmo. E Ela não sai de casa, ela mora na não é sala. normal Ah, isso? não, porque ela trabalha de casa. Ela não trabalhava em casa quando eu contratei ela. Quando eu aceitei ela, não era minha empregada. Ela colocou um notebook na mesa da sala e fica Basicamente, e tranquila ela lá? fica na sala o dia inteiro, todos os dias, de segunda a sexta. E não sai de casa nunca. Aí eu falei, não, eu falei, isso aqui não é estação de trabalho. Falei, se você vai trabalhar, você trabalha no seu quarto. Se você tá trabalhando, eu fico aqui meio que, tipo, sem poder fazer barulho. Sim, você acaba incomodando os outros, né? E eu não sinto confortável na porra da minha própria casa. É, ela entendeu, né? Você explicou direitinho. Você deu uma boa justificativa. É, entendi. Mas ela ficou meio que. É, não, ela não insistiu depois, tá ligado? Eu falei, é isso e não vai mudar. E Não vai aí ela. mudar? Então eu vou mudar. Mas eu falei pra ela, talvez você tenha que procurar outro lugar. Oh, que isso? Eu falei, Too se, much. eu não vou querer que você trabalhe aqui. Se você quer fazer isso aqui, você não vai Os fazer. alemães são bem diretos para essas coisas, eles não ficam de mimimi, não. Não, Mas é Argentina, nem o cara. Diego nem ela Ah, é é alemã. Argentina. Pronto. É muito Não pior. Não senta. tem nada de direto na Argentina. É um saco, cara. Direto nem eleição na Nossa, Argentina. tomara que saia. Problema de primeiro mundo. Tá foda ganhar R$ 3.500 sem fazer nada dela aqui, mas ela tem que aturar ela. Eu quero ganhar sem ela estar em casa. Nesses R$ 3.500. Tem que sair às 10h30, Fábio? É. Puta, meu. 10h30, tá. Opa. Chegou o cara vai vir aqui daqui a 1h45, o que é bom, que já vai ter passado os seus 22h30 para colocar o portão na minha casa. Mas ó, depois o André entra, hein, pra falar da última notícia. Não, beleza. Qualquer coisa eu paro uns minutinhos, eu vou ver. Ele sempre atrasa. O André, né? Os dois. Tanto o André quanto o cara. Boa. Né, que eu não sei se. Eu não falei pra você, né, Fábio? Mas eu coloquei os postes já para pendurar o portão. Aí o cara veio me ajudar. Quer dizer, me ajudar. Me cobrou, mas. Mais barato que eu ajudei. Eu fudi tudo mão, mas aí cavamos buracos, colocamos postes, já pintei, agora é só parafusar, tá Você já ligado? pintou? Porque Entendi. É mais você não rápido. tinha pintado, né, até então. Não, foi anteontem, né? Foi o dia que eu fui lá pra Rotorua beber. Mas eu comecei a pintar antes, depois que eu voltei, eu terminei. Então No agora. E é caso, rápido, é só o duas mãos Fábio, de o tinta. Diego, ele largou o portão meio No pintado. Ele meio. tá pintado, largou o portão no meio porque não podia dizer não. Exatamente, esse ano eu tenho que falar assim pra qualquer coisa. Eu ainda tentei dar uma falando, puta, eu acho que tem coisa pra fazer. Só, não, mas é, dá de boa. Eu falei, porra, não posso falar não esse ano. Pode crer, da hora. Aí eu tive que ir, tá ligado? Eu larguei. Mas não foi só por isso. Por exemplo, um dos motivos de eu ter ido, a porra da Argentina tava inteira aqui também. Aí eu falei, mano, eu não quero ficar aqui em casa com essa mina, tá ligado? Às Na vezes tá minha sala. cortando Eu não pra quero mim, ficar. Fábio. Tá cortando pra você também, às vezes? Cortou agora, mas antes não tinha cortado, não. O meu, som? É, de vez em quando. É. Ih, será que é o. Mas é muito O pouco. ganho. Mas é muito O pouco, é muito ganho, pouco. talvez. É o ganho, talvez. Deixa eu fazer, na verdade, um teste de velocidade também, pra ver se não tá. Speed test, tudo? Eita, É, agora. acabou agora. Não sei se esse foi o teste. Não, eu tá fazendo teste, só que o teste ele faz tipo um download forçado loucamente, tá ligado? Ih, agora piorou um É, pouco, é. agora deu Melhorou? uma robotizada. Melhorou, melhorou, melhorou? Vamos lá, fala alguma Não, você coisa. tem que Acho que... falar alguma coisa mais. Canta o hino do Vasco. Fala uma palavra aí, me. Não, calma. Fala alguma coisa com PB. PB? Qual que é o. Fala a sua opinião sobre a Paraíba. legalização. Não? Fala qual que é a sua opinião Cancelado. sobre a legalização do trabalho infantil. Ih. Mas não tá gravando, não? Não, não tá Tá. não, não. Eu até queria falar minha opinião, Não mas tá o Craig não. tá na sala. O Craig tá na sala. Eu prefiro não responder essa pergunta, cara. pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E dessa vez, para comentar as notícias mais quentes do verão, estou aqui com o nosso correspondente internacional, ele que está doente hoje, mas está trabalhando aqui sobre... Pressão? Não é essa palavra. Enfermo. Tá sendo, como que é? Sacrifício. Ele que está aqui gravando no sacrifício, Diego Queirobão. E aí, galera? Eu não tô tão ruim assim, talvez seja só Covid, mas como Covid é uma mentira, a gente segue jogando. Eita. E do meu lado esquerdo, o especialista em Big Brother, Fábio. Fala, galera. Acabei de fazer umas análises aí, tô pronto pra... cheio de dados aqui pra... pro debate. Boa! E nessa dados edição... de quantos lados? Não, desculpa, não vai estar muito cedo pra isso. Vai lá, segue. Nessa edição, falaremos sobre três notícias. Vou tentar falar sobre três, né? Mas é uma edição de plantão, então a gente vai comentar aqui sobre algumas notícias que surgiram aí durante a semana. Durante o mês, na verdade, porque a gente grava uma vez por mês, então essas notícias podem ser um pouco mais antigas ou não, mas estar ali no período de um mês. E a primeira notícia é aquela que não sai da boca do povo, né, Fábio? Com certeza. Big Brother! Big Brother que... Pô, achei que você ia usar esse build-up pra falar uma coisa muito aleatória, tipo, sei lá, cachorro não, foi resgatado não. Na árvore. Big Brother é a notícia mais quente... Pois, aparentemente, o Big Brother com a menor audiência dos últimos anos, né? Flopou completamente. Esse Big Brother teve uma reviravolta, né, Fábio? Sim, com certeza. Teve sim. E a gente pode falar sobre ele inteiro, né? Eu assisti um pouquinho sobre Big Brother, ô Diego. Não muito. Cara, eu, pra não mentir, ontem à noite, quando eu tava lá no turno, eu procurei só pra ver o que aconteceu da expulsão. Só pra ver o vídeo, tá ligado? Mas é só isso que eu vou falar agora. Continua. Daqui a pouco a gente fala sobre o vídeo. Antes eu vou falar um pouco sobre de tudo que aconteceu no Big Brother, né? Seguinte, nesse Big Brother aí, cara, tava acontecendo umas coisas muito estranhas desde o começo. Eu não assisto Big Brother nunca. Mas, eu vou ser sincero, eu entendo o porquê do clamor do pessoal assistir o Big Brother. Assim, pra mim não faz o menor sentido a galera assistir Big Brother porque, tipo, é uns assuntos que meio... por exemplo, se eu tiver morando aqui, se eu tiver morando com o Diego... Certo. Tô morando com o Diego. Aí, de repente, a gente começa a discutir sobre uma coisa muito boba. Tipo assim, a louça ficou por lavar. Por exemplo. Aí você começou a trabalhar de casa. Comecei a trabalhar de casa, vamos supor. Aí o Diego chega pra mim e começa a falar, porra, você não pode trabalhar aqui, meu. Tem que trabalhar no seu quarto. Lugar de mulher é no quarto. Ou coisa do tipo, sabe? Essas coisas que o Diego falaria. Então você é mulher. E aí, esse tipo de discussão é uma discussão bobinha, tá ligado? Não tô nem falando dessa, mas por exemplo, de louça, assim, ou de... Ah, você não encheu a garrafa de água pra botar na geladeira, ou coisa do tipo. São discussões muito ridículas. E se você ficar do lado, você não vai querer ficar ali vendo, tá ligado? Você não vai querer ficar vendo. Mas se eu moro eu e você, quem que vai ficar vendo? Não, por exemplo, se o Fábio estiver junto, ele não vai querer ficar ali. Ele vai embora, tá ligado? Ele vai... Ignorar. Mas no Big Brother, não. Big Brother é uma série de discussões micro, que nem essas, e a galera fica, tipo, empolvorosa, tá ligado? Pra assistir sempre e sempre consumir. Mas é uma série de mini discussões que nem essa, tá ligado? Mas eu consegui perceber o porquê que faz tanto sucesso. Eu tava assistindo a eliminação do Gabriel, Fábio? Que é aquele cara que tinha pegado a Anitta? Sim, Gabriel Fop. Ele foi, tipo, o segundo a ser eliminado, né, Diego? Não sabia, mas... Mas beleza, tá. Eu sei quem é o cara, eu acho. E ele foi acusado lá de... Relação tóxica com a Bruna. Mas ele saiu ou ele foi expulso, esse cara? Não, ele saiu eliminado mesmo, mas o... aconteceu uma coisa que também aconteceu outras vezes nesse mesmo BBB, mas é incomum, né? Que o apresentador, no caso do Tadeu Schmidt, teve que intervir em alguma coisa que estava acontecendo na casa. Por exemplo, ele estava tendo uma relação com a Bruna, só que a relação era tóxica. E assim, na minha opinião, não é tóxica só por parte dele, tá ligado? A mina era muito chata com ele também. Mas ele, no meio das discussõezinhas que eles tinham, ele chegou a... Não foi nenhuma discussão, foi na brincadeira. Tipo, ele chegou a falar, ah, para com isso, senão eu vou te dar umas cotoveladas na cara. Sei lá, um negócio assim, sabe? No tom de brincadeira. Entendi. E aí, de repente, ela apareceu com o olho roxo, ficou todo mundo, meio, será que ele deu? Então, e aí os dois ficavam se fazendo discussão o tempo todo, tá ligado? chegou uma... Ela interrompia, quando ele ia falar, ela interrompia ele a todo momento. E chegou uma hora que ela foi interromper ele, ele deu uma segurada no braço dela, tipo, deixa eu falar, tá ligado? Tipo, começou a ficar um pouco mais gestual em vez de só na palavra. E aí chegou num programa ao vivo, o Tadeu abriu lá a câmera lá pra todo mundo e comentou sobre o que tava acontecendo na casa entre a Bruna e o Gabriel. Era uma relação tóxica, que as coisas às vezes é melhor deixar por aqui ao invés de continuar com isso. E que é, tem coisa que não se fala pra mulher nenhuma, nem se for no tom de brincadeira, como ele falou de dar zelada na cara dela, um negócio assim, tá ligado? Mas se a minha também é errada, tá ligado? Porque e aí, o que cara... acontece após isso? Não, é porque ele teve essa atitude mais agressiva, assim, mas ela também era meio tóxica com ele. Mas nada de agressão, assim. E aí você tá num programa que você quer ser o último a sair, né? Na verdade, você entra no Big Brother não muito pra ganhar, você entra pra ficar o máximo possível, né? Eu acredito que todos entrem pra ficar pelo menos um mês ali. É o primeiro objetivo de todos. E aí, depois desse mês, você vai buscar o que você acha que você consegue. Tentar ser conhecido, né? Isso. E aí, todo mundo vê um cara que foi exposto no ao vivo que tava tendo uma relação tóxica, que provavelmente tava queimado pra todo mundo. Isso daí fica muito fácil pra todo mundo lá dentro. Vamos colocar ele no paredão e o público vai tirar ele, tá ligado? E foi o que aconteceu. Não, mas pior. Mas, mano, foi pior. Porque, tipo... Eu assisti depois na Ana Maria Braga, né? Porque eu chego em casa esse horário aí, né? Agora. Uhum, e aí. Claro. E aí eu tava. Coincidência, né? É verdade, cara. Aí eu cheguei em casa lá, aí tava passando na Ana Maria Braga, ele tinha acabado de ser eliminado. Aí tá passando as cenas dele, tá ligado? Mano, é umas coisas que é inacreditável, velho. É inacreditável, tá ligado? Tipo, o cara acabou de ser exposto lá pelo Tadeu Schmidt, que é uma merda, né? Ser exposto, mano, não tem nada a ver, eu acho. Eu acho que tá errado o cara se intervir. Pra mim tem que ser. Tem que ir até o limite, tá ligado? Pra intervir tem que ser o limite do limite pra ser expulso. Já. Na hora da expulsão só. Pô, tá, pra mim sim, hein? O que, que você acha, Diego? Cara, não sei o que eu não tô acompanhando, mas eu acho que dá muito mais audiência se você esperar o cara fazer uma merda maior, não? Ah, eu esperaria. Mas eu acho que eles querem usar a influência deles pra dar pra ensinar dizer alguma coisa pra quem assiste, né? No caso, si, né? Tipo, é uma oportunidade deles mostrarem, nesse caso, eles ensinaram, por exemplo. Mas o brasileiro não é um povo que aprende, né, cara? Passado, ensinou porra nenhuma. Foi o Big Brother passado que teve os caipiras lá? Vamos ser bem sincero. O brasileiro não é um povo que aprende fácil, né? Esquece rápido, não adianta, não, cara. Esquece rápido, tempo. Isso é verdade. É uma perda de tempo, cara. O próximo Big Brother vai ter tudo acontecendo de novo. Mas o que você falou, Fábio? Sobre o Big Brother passado, que também teve uma interferência. Não sei se foi o passado ou retrasado. Acredito que foi o passado, que teve o caipira lá, o Rodolfo, da música do beijo lá, do batom de sei lá. De cereja? Do batom de cereja, isso. Ele teve atitudes racistas, assim, tipo, ele falava do cabelo do João, se eu não me engano foi o João, que é um cabelo crespo e tal. Ele chamava de cabelo ruim, ele fez, comparou, tipo, teve um monstro lá que, tipo, tinha duas pessoas que iam ficar vestido de homem das cavernas. E aí eles botavam uma peruca com os cabelos tudo bagunçado, crespão assim. E aí ele falou, ele ficou zoando que o cabelo dele parecia o cabelo do João, tá ligado? Dessa peruca aí. É meio foda esses bagulho, né? É meio foda. É, então. E aí ele fez esses comentários e não foi o passado, foi o retrasado, porque foi o Thiago Leifert ainda. O Thiago Leifert também interferiu, explicou toda uma questão de racismo, do cabelo dele, que é das origens dele, ele tem que se orgulhar, não tem que tratar com uma coisa feia e tal. Aí acabou essa bronca, ele deu uma bronca longa e falou bem falado, assim. E acabou essa bronca toda, o Rodolfo só falou: ah, mas o meu pai também tem esse cabelo, eu não sou racista. Então, ele não entendeu nada. Isso, ele ignorou completamente. É complicado. Eu acho complicado, porque o foda é que... Qual a idade desse cara, tá ligado? A sociedade meio que já veio fodida, mano. Não é tão fácil mas tirar. Mas eu não acho... Puta, mano, isso que é foda também, cara. Eu não acho que ele tem que falar nada. Porra, eu não acho que os caras têm que falar nada, tá ligado? O público tá vendo e o público decide depois. Você não precisa ir muito pra trás, velho. A gente, quando a gente era pequeno, isso era meio que normal, tá ligado? Falar desse jeito. Não, isso é com certeza normal. Mas normalíssimo, assim. E o apresentador tem que parar Mano, por que que o apresentador tem que parar pra dar um sermão? Isso, pra mim, isso é a maior merda do mundo, velho. Tipo, se o cara tá fazendo merda, deixa ele fazer. É. O público julga depois, tá ligado? É, só que aí cai naquela questão também da pessoa se afundar muito na merda e você perder potenciais participantes. Mas, cara, Big Brothers. É que tá, não, eu acho, porque não fez a mesma coisa com a Carol com o K lá, que eu nem assisti isso daí, mas tipo, não, se afundou muito na merda. Foi cancelado, tá normal, de boa hoje, cara, não. Nada acontece, feijoada. Não, é, mas não tá de boa. A Carol com o K ia ser uma a questão da Carol com o K, eu acho que ia ser uma situação que ia ser exposta ao vivo, porque o bullying tava realmente muito pesado em cima do moleque. Só que não deu tempo, o moleque ele pediu pra sair. Foda, né? É isso, eu vou falar uma merda aqui, mas tipo, por enquanto, pelo que eu tô vendo, só os caras que estão se fudendo nessa, né? Nenhuma mulher foi expulsa ou tomou bronca. Eu não assisti, eu não sei. Com o cara, por exemplo. Não, mas ela não tomou bronca. É, mas não, ela não saiu bronca, quando saiu, né? Ela não foi expulsa, não tomou a bronca. Todos os caras que fizeram merda tomaram bronca, as minas não. É meio foda isso, né? Nesse Big Brother desse ano mesmo, teve uma questão de intolerância religiosa, né? Que também foi falado no ao vivo, mas não foi exposto pra todo mundo. Foi dado, tipo, indiretas pelo Tadeu, né? E nesse caso, a Kay também tava envolvida, assim. Mas não. Mas ele deu indireta mais pro Gustavo do que pra Kay. Ah, mano, mas olha só, velho. O Gustavo olha é o só, cowboy. Ele falar isso no ao vivo, vamos lá. Ele falar isso no ao vivo não é benéfico, tá ligado? O cara não vai se afundar mais. Ele falar isso no ao vivo, tipo, pega todo o holofote do mundo e joga em cima disso. Às vezes esse é um negócio que ia passar reto. E tipo, ele falar isso, mano, acaba que todo mundo pega tipo, chama atenção, tá ligado? E, mano, isso não é bom, tá ligado? Mas tipo, eu acho que esses assuntos todos começam no Twitter. Aí o Twitter e as redes sociais começam a martelar e eles agem fazem alguma coisa sobre isso. Eu tenho certeza que eles não agem sobre isso pra proteger as pessoas. Não fazem isso, mano. É só pra proteger a imagem do programa e do canal, caralho. É óbvio. Dos patrocinadores, talvez, sim. Patrocinadores, é verdade. Eles estão cagando pra imagem, tipo, da... De quem? Tipo, do anônimo, tá ligado? Não era nem famoso. Porra, não, mano. Não, definitivamente é pra proteger o canal, a televisão, pra manter a audiência. Do Gabriel, eles estão preocupados com a imagem do Gabriel. O Gabriel não é nem famoso. Ele não é nada. Não. Aí, beleza, vamos lá. Aí aconteceu dele ser expulso, né, Diego? Dele ser exposto e tal. Vou explicar o que aconteceu. Ele foi exposto lá, beleza? Aí depois, no programa da Ana Maria Braga, depois de uma festa... Ele foi eliminado, ele não foi exulso, né? Não, ele foi exposto. Expostou. Ele foi exposto. Ah, tá. Eu também achei que ele tinha estado expulso. Um segundo. Não. Ele foi exposto lá e tal, e aí logo na sequência teve uma festa. Aí ele tentou ficar conversar com aquela mina, tá ligado? Ele foi conversando lá com a mina e tal, aí chegou uma outra mina, e mano, puta mina chata do caralho. Ficava toda hora, tipo... Uma moradinha do Fred. Vamos sair, não sei o quê, vamos sair daqui, não sei o quê. Tipo, puxando a mina pra fora, tá ligado? Falou, não, deixa eu conversar com ela, porque eu quero conversar com ela. Aí, toda hora isso, tá ligado? Aí, tipo, passava 2 minutos, aí depois ela voltava e, tipo, não, vem cá comigo, assim. Tipo, tô toda hora tentando tirar ela, tá ligado? André na área. Mudo. E aí, André? E aí, tá vendo? Opa, tá vendo? Sim, bota, ouvindo, bota aquele cara. Microfone lá, André. Bota aquele microfone lá, meu. É, seu áudio tá zoado. Vai ficar melhor? É. Tô no carro. Não dá pra botar microfone nenhum. Ah, porra. Aí fica difícil. O André entra depois dessa do Big Brother. Pode ser. Beleza. Onde é que eu tava? Mas ele pode ir ouvindo aí. Pode ouvir, André. Você tava falando da festa lá da... Que o Gabriel ficava querendo conversar com a Bruna e a Larissa ficava o tempo todo interrompendo. Beleza. Aí tava acontecendo isso daí. Aí o que que deu? Tipo, teve uma hora lá que o Gabriel virou pra essa Larissa e falou assim, Diego. Olha só. Falou assim, ó. Pô, mas você é a mãe dela? Falou assim. Tá ligado? Falou bem isso aqui. Pô, mas você é a mãe dela? Aí, mano, depois da festa... Mano, olha que filhas... Mano... Se não é um programa de filha da puta. Depois da festa, ele no quarto lá, chegou aquela merda daquele cara de sapato, aquele imbecil. Que, pô, eu peguei um ranço desse maluco. E o cara chegou assim e falou, meu, a Larissa falou que você foi mal grosso com ela. Meu, você tem que tomar cuidado, cara. Eu tô sendo seu amigo aqui pra avisar, pra você não ser grosso com mulheres, não sei o quê. Ah... Aí foi ele que foi expulso depois, né? Foi. Mano, não é nem esse o ponto. Não era nem esse o ponto. O ponto é tipo assim, velho. Mano, o cara. Esse foi a cereja do bolo, né? O cara quis. Pra coroar. Não, o ponto é que o cara quis, tipo. Tipo, mano, fingir que tá sendo amigão do cara, tipo, dando um toque, não, não tá nem aí pra isso. Ele quer, tipo, crescer em cima do cara que já tá queimado, porque o Matheus Schmitz lá, sei lá, o cara do Tavelinha, é, o Tadeu, ele expôs o cara, tá ligado? Aí como o cara já tava queimado, tá todo mundo vendo que o cara tava queimado, todo mundo quis pesar em cima do cara, tá ligado? E, mano, vai ser amigo assim? Vai se fuder, mano. Esse cara, inclusive, mano, Inclusive, nesse fato aí que o Gustavo mostrou, eu tô com esse moleque aí, porque, tipo, ele tava tentando conversar de boa com a mina, eles não estavam ficando nem nada, eles estavam lá afastados, assim, conversando de jogo, assim. E toda hora vinha alguém interromper eles, porque achava que eles estavam sendo tóxicos um com o outro, porque já foi, tinha sido exposto, né? E mas aquela mina ficou enchendo o saco dele e ele falou, mano, você quer que ela vá embora? Você é a mãe dela agora? Tipo, deu um corte na mina bonito, assim. É, mano, é muito foda, né? Nada é muito claro hoje em dia, né, cara? Não, mas nada disso me incomoda. O que me incomoda é os caras, tipo, ver que o cara tá queimado e os caras querer crescer em cima do cara, querer, tipo, destruir o cara, querer pesar em cima dele, tá ligado? Tipo, o cara tá queimado. Então ele vai sair mesmo? Beleza, eu vou ganhar aqui a minha fama em cima do cara que já tá queimado. Vou alô pra ele, vou... Mano, isso daí é, mano, é o festival da mediocridade humana, mano. É inacreditável. O que fazem muito lá no Big Brother é bater em cachorro morto, né? Que, como fala. Mas tipo, aí você for ver, meio que é chutar cachorro morto. É estratégia de jogo, né, mano? Teve uma questão do Chris, desse Big Brother mesmo. Ele tava fechado com um grupo, só que ele tinha muito embate com o cara do mesmo grupo. Aí todo mundo odeia o Chris. E o cara falava super mal dele. Rolou todo mundo odeia o Chris. Mas rolava o cara falar super mal dele e tentar fazer outras pessoas do mesmo grupo votar nele, tá ligado? E ele meio que, tipo, puto com o cara, mas ele ficava mais de boa que o outro cara ainda. Logo antes da votação, os caras do grupo reuniram, vamos votar em tal pessoa, vamos, beleza então. É, combinado aqui, botou todo mundo a mãozinha lá no meio e combinou isso. Aí chegou na votação aberta, ele falou, eu voto, pá, o Chris votou nesse cara do meu grupo que ficava causando com ele. Uhum. Foda-se, tá ligado? Falou, o cara fica fazendo essa coisa e acho que não vou votar nele, tá ligado? Mesmo depois de ter combinado? Sim. Só que esse Chris, ele tava meio que, tipo, chegando numas minas do outro grupo... É, pra pegar informação também, ele também curtia as minas e tal, mas ele pegava as informações das minas também e passava pro outro grupo, né? Detetive, agente duplo. E aí, tipo, logo depois que ele fez isso, os caras do grupo dele expondo ele. Não, porque ele falou pra gente que ele chegava perto de vocês aí só pra pegar informação, que sei lá o quê. Aí tá, eu quero se fuder com ele direto. Começou a explanar tudo dele, tá ligado? Não, aí todo mundo começou a queimar ele pra caralho, assim. Aí, tipo, todo mundo arrebentando ele, tá ligado? Foi o Fred, que tava o Desimpedidos, mortinho, não fazia nada além de dançar nas festas e ficar com essa Larissa. Do nada, o Fred começou a crescer por cima dele, tá ligado? Não, porque você é um covarde, que não sei o quê, e blá, blá, e tipo, mano... Aí que é a festa de quem quer aparecer e crescer pra cima do cara, tá ligado? Sim, puta que merda. O Big Brother é foda, né, mano? E esse cara, ele só saiu depois porque ele não teve culhões pra expor todo mundo, tá ligado? Falou, ó, essa galera que tá falando aí que eu cheguei pra pegar informação e tudo mais, eles também me incentivaram, porque, tipo, quando eu chegava lá no quarto, lá tinha os VT, falando, ah... O que você acha de eu chegar nas minas lá e agradar elas pra pegar umas informação? Aí vinha os outros do quarto e falavam, oh, faz isso mesmo, pode crer, vai ser da hora. E aí, do nada, isso virou um bagulho que ele fazia sozinho, que ele era um puta da filha da puta, tá ligado? Mas os caras. Só que aí, essa galera que ficou incentivando e apoiando foi saindo um por um nas outras votações, tá ligado? Porque o público ficou putaço com isso. E esse Chris só não ficou porque ele não teve culhão de chegar pra todo mundo. Vocês aí ficam falando merda de mim agora que eu me fudi, que explanaram meu jogo, e só que vocês me incentivavam e tudo mais, tá ligado? falou o negócio de jogo. Ah, mas não é jogo? Tem que jogar e tal. Mas, mano, tipo, não é possível que o público seja um bando de alface, velho. Tipo, não consegue perceber. Caralho. Alface não funciona porque o alface é um dos personagens, né? Do é o cara dessa edição que tá colocando o pau na mesa. Ah, tem um alface? Tem um alface. Ih, vai ser expulso. Pôr o pau na mesa da expulsão. Não, acho que... Pô, não é possível que o público seja um bando de imbecis que não tá vendo o que tá acontecendo. Não tá vendo que a galera fica pesando em cima do maluco que já tá queimado. Porra, como é que ninguém percebe isso? O público não cara, vê isso e fala, porra, é fácil vai se fuder? Perceber isso? Cara, sabe mano, eu precisei de um vídeo da Ana Maria Braga, de 30 segundos. Mas sabe o que acontece de ficar pesando nessa galera aí? Uma pessoa que foi muito pesada na edição inteira foi a Juliette. Ela saiu com 32 milhões de seguidores no Instagram, tá ligado? 32 é muita coisa. Então. É, tá bom, né? E outro que também a galera ficou pesando, foi a edição passada que pesaram em cima do cara que traiu a mulher 14 vezes lá, o Arthur Aguiar, que acabou ganhando a edição. Porque na cabeça das pessoas que estavam lá dentro, ele já entrou queimado. E aí todo mundo começou a querer arrebentar ele, tá ligado? Só que ele fala muito bem, ele manipula muito bem, esse cara é maluco, velho. E ele ganhou o público, tá ligado? Tanto é que foi uma merda o final, porque tipo não tinha o que fazer que esse cara não ganhasse. O problema é tipo, que o pessoal, ah, será que os caras não percebem que tá fazendo merda? Mano, lá de dentro você não tem a mesma visão de fora, cara. Você não tem, tipo, a visão inteira. Os caras não sabem o que eles estão fazendo merda. Não, mas não é isso que eu tô falando. O ponto é, será que o público não percebe que os caras é um filho da puta? Que esse cara de sapato foi um filho da puta com o outro lá, mano? Será que o público não percebeu isso? Bom, essa não é questão, possível. Ele, o problema nessa é... questão específica, não, ninguém pesa, não. É, porque é um bagulho que todo mundo faz, tá ligado? É foda isso. A memória é curta, mano. Quem já falou, brasileiro esquece rápido. Se o cara fez merda agora, mas ele não foi pro paredão por 3 semanas, já é outra cara que eles estão votando. Eles já esqueceram do que ele fez. Às vezes é uma semana que acontece outras coisas. É a última semana que importa. Ele fez uma coisinha boa depois, ele fala, pô, esse cara até que é legal, tá ligado? E foda-se tudo que ele fez de errado. Não é ele fazer uma coisa boa, é o outro fazer outra coisa boa. O outro fazer algo pior, né? É alguém fazer algo pior que ele. Ele já era. Não é ele. Ele não vai ser de mim. É o outro que vai passar na fila de prioridade pra ser expulso. Exato. E no final, a galera esquece. Mas agora, vamos voltar agora pro atual Big Brother atual, beleza? Por que que o Fred... Mano, o Fred, que era o favorito de tudo... Cara, eu achei que esse era o atual. Não é o atual? Então... Não, a gente vai voltar pra... Isso aí foi no começo, o que aconteceu no começo. Agora, vamos falar do que tá acontecendo agora. Por que que o Fred, que ele é o queridinho do mundo, por que que o Fred, que era o favorito até então, tá queimado? Por que que ele é o favorito pra sair? Sai hoje, inclusive. Tá no acabando o programa, ele vai ter o BBB e provavelmente ele vai sair. Tá no paredão e é provável que ele saia. Por quê? Eu não sei nada da história. Então... O Fred é o seguinte, no começo desse Big Brother, do nada, assim, na primeira semana, a casa dividiu em dois grupos gigantes. Um grupo votando contra o outro, tá ligado? Eles foram um jeito deles se protegerem. E aí eles decidiram, tipo, um quarto contra outro quarto. Tem dois quartos, né? Quem dorme num quarto tá contra outro quarto e virou dois grupos enormes. Tipo, é foda você dividir no começo porque você nem sabe com quem que você vai se dar melhor, tá ligado? Às vezes você se dá bem com gente do outro quarto. Sim. Mas esse é o propósito. Né? É difícil essa divisão precoce, né, da casa. O Fred, ele se dava bem com 3 pessoas do outro quarto. E o Fred, quando eu digo Fred, é o Fred e a namoradinha dele e a Bruna, né? Esse trio aí que a Bruna é da Fuga das Galinhas, a namoradinha do Fred e o Fred. Tá. A namoradinha do Fred saiu já. Saiu, foi a última. Eu não sei quem é ela, não, mas eu sei quem é a Larissa. É aquela morena gostosinha. Nossa, deve estar no Big Brother, então. Morena gostosa. Não, brincadeira. Aí o objeto ficando mulheres aqui, ó. Cancelado. Calma que a gente vai chegar nessa notícia ainda. É, calma, gente. Segura. Aí ele criou essa relação com esses 3 do outro grupo. E eles ficavam meio que juntos, assim, direto. Inclusive, eles chegaram até a combinar, assim, ah, não, porque quando esses grupos acabarem, o grupo vai ser a gente aqui e tal. E eles indiretamente se fizeram uma proteção entre eles, tá ligado? Então, num grupo que tinha 6, 3 não ia nunca, ficou outros 3 praticamente, mais ou menos, estou chutando valores, os outros 3 extremamente expostos. A mesma coisa no grupo do Fred lá, tá ligado? Eles deixaram... Eles estão no grupo, só que quem se fode é essas pessoas do grupo, tá ligado? Os dois grupos rolou isso. Aí, tanto é que o Tadeu, num discurso, falou alguma coisa dos generais, né? Que quando você tá na guerra, tem lá os generais e tem os soldados, né? E os soldados que vão morrer na guerra, os generais não. Toma cuidado com esses grupos, que esses grupos tem os generais, tá ligado? Ele deu a entender mais um bagulho assim, tá ligado? É, vai se fuder esse Tadeu também, viu? Puta que pariu. O cara ficar estragando o jogo, ficar querendo pôr um contra o outro. É porque, tipo, esses grupos, eles estragam a dinâmica do jogo, tá ligado? Eles estragam a dinâmica? É, e aí quando tem essas coisas que meio que estragam a dinâmica, eles vão dando dicas pra galera, tipo, sai desses grupos, que esses grupos só vai não prejudicar tão dando vocês, audiência. Tá ligado? É isso, basicamente isso. Não tô dando audiência e aí é isso. E queremos audiência, então se fode um pouco aí, cara. Por favor. Só que nisso, para de, tipo, querer jogar tão de boa. Só que aí o Fred, ele tava, tipo, super bem, porque ele era o generalzinho de um grupo, e ele tava bem com a galera do outro grupo ali e tal, e se protegeu dessa forma. 3 dias depois... Outra pessoa do grupo dele, que é esse Alface, também se protegeu. Ele conversou com o cara do outro grupo e falou, meu... Enquanto não tiver a possibilidade de votar em você, eu não vou votar em você. E o outro cara do grupo falou, eu, a mesma coisa com você. Enquanto tiver outra pessoa pra eu votar do outro grupo, eu vou votar na Sim. outra pessoa, não vou votar em você, tá ligado? E aí rolou mais ou menos um acordo. Mas aí esse maluco desse grupo fez isso. E aí caiu na boca do povo que esses dois desse grupo fez isso, tá ligado? E aí o Fred foi crescer pra cima do Alface, tá ligado? Só que o Alface, ele é desbocado pra caralho. Você fala pra ele, ele responde na hora, assim, e alto, e gritando, tá ligado? Ganhando grito, mano. E aí o Fred foi crescer pra cima dele, mano, ele foi pra cima do Fred, tá ligado? E aí, nessas brigas, ele descobriu que o Fred tinha esse acordo com outro grupo. E, inclusive, tem uma cena clássica, assim, que é uma rodinha, o Fred conversando, o Alface, tipo, virado a esquina, assim, o Alface de lado, assim, só ouvindo, tá ligado? Aham. Uhum. Meio escondidinho, prestando atenção na conversa. E chegou uma hora que o Fred fala: inclusive, eu votaria em tal pessoa do meu grupo antes de votar em vocês. É, tipo, eu votava em algumas pessoas do meu grupo antes de votar em vocês, que era do outro grupo. Sim. Aí dá pra ver quando ele fala isso, o Alface arregalando os olhão, tá ligado? Sim. E aí, tipo, o Alface arrebentou o Fred, foi pra cima dele com tudo, tá ligado? Porque o Fred chamou o Alface de traidor, que ele traiu o grupo, que por causa dele tal pessoa saiu. Mano, o Fred, ele destruiu o maluco, tá ligado? Só que o maluco arrebentou de volta, tá ligado? Você não tá vendo que você fez merda também, tá ligado? E quando o Fred e quando o Alface expôs isso daí pro grupo, o grupo, não, porque quando você fez é diferente, tá ligado? Falando que o do Alface era ruim e o do Fred não, protegeram, tá ligado? Tipo, cara. A galera meio cega também. O Alface é o Ricardo. O Alface é o Ricardo, tá ligado? Não, quem que é o Alface? Puta, tá falando Alface, eu tô achando que tá falando do cara de sapato, por algum motivo, porque objetos, né? Não, sapato, não, o cara de sapato tá, era desse grupo também, mas não tava nada nem aí com essa treta. Aí chegou uma hora que essa briga ficou muito forte, tá ligado? O Alface pegou as coisas dele e saiu desse grupo, tá ligado? Foda-se, eu não vou ficar no mesmo quarto que o Fred, que sei lá o quê. Vou dormir na sala. E esse Fred é traidor do caralho, e ele foi pro outro grupo, tá ligado? O Alface mudou de grupo no meio do bagulho. Mas o outro grupo aceitou ele de boa? Tipo, pode vir? Aceitou. E se não aceitar, vai pra onde? Vai pra sala? Só tem 2 quartos? Não, ele tem que dormir em um dos quartos, tá ligado? Você escolhe. E aí, nisso, o Fred se queimou muito, tá ligado? Ele e a namorada dele também se queimou, porque a namorada dele ficava protegendo ele e tudo mais. E nisso, justo, no meio dessas brigas, o Fred chegou a falar, tipo, mano, eu quero que você vá pro paredão, porque o Brasil tá louco pra te ver no paredão, pra te tirar, porque o Brasil não gosta de você, tá ligado? Tipo, começou a falar pro público, tipo, ah, e se eu for ler você no paredão, você vai sair dando uma dessas, vai dando uma de... Cara, né? Ele é o rei na barriga, né? Ele tava sendo extremamente escroto e ele se fudeu nessa, tá ligado? Aí caiu a namoradinha dele no paredão e ele falou, não, contra essa gente você não vai sair. E as outras 3 eram negros, tá ligado? Aí já rola. É, você não vai sair contra essa gente, você vai ficar com 2% só pra sair, o resto vai ficar tudo com eles, tá ligado? Ai, caralho. Mas ele falou aí, isso? O Fred começou a fazer essas merda, tá ligado? Ah, mas aí começa umas paradas negras. Ou não, é que então. Tá, porque às vezes nem foi a intenção. Tá, é que assim, se você for fazer uma análise fria, assim, sobre tudo o que aconteceu, não só isso, muita coisa, rola muito racismo estrutural e rola realmente, tá ligado? Tem muito assim. Mas, cara, isso é um problema do país como um todo, aliás, do mundo como um todo, na verdade, não só aí. Sim, é um problema do país como um todo que vai se demonstrar lá dentro, isso é normal. Não, mas eu não acho que... Porra, mas esse caso, nesse ponto, não foi, velho, tá ligado? Mas querem, se quiserem forçar, é que com a soma dos fatores, com a soma dos fatores, acabou sendo, tá ligado? É que eu te falei um caso, assim, específico. Cara, mas se você quiser interpretar as coisas do jeito que você quiser, você faz, interpreta do jeito que você quiser, tá ligado? Esse é o ponto. Eu acho que não, tá ligado? Eu acho que é um exagero. Mas beleza, pode ser. Não, no final das contas. Mas o pessoal não caiu em cima dele, não, por essa questão de racismo. Isso aí é o que eu tô falando mesmo, porque se você for analisar, realmente rolou, tá ligado? Mas o pessoal caiu em cima dele mais por causa dessa questão dele tá sendo. Se achando mais que todo mundo mesmo. Sim. Agora, Fábio, a gente vai chegar no ponto que era pra chegar. A expulsão do Guimê e do cara de sapato. E olha só, só pra intervir, o Ricardo, que é o Alface, né? Ele é o favorito pra ganhar hoje. Sabia? O Big Brother. Pra ganhar o programa? Ele e a Amanda. Eles são bem parecidos, ó. 2,75 e 3, Amanda. Os dois são os favoritos. Em terceiro, a Domitila. Domitila, que era muito chata, cotada pra sair e do nada ficou forte. De tanto que colocam ela no paredão. De 8 paredões, ela foi pra 6, tá ligado? Dependendo do qual paredão ela pegasse, lá no primeiro ela já saía. Ela tá cotada pra sair desde sempre, só que sempre tem alguém fazendo merda e passando na fila, tá ligado? E do nada, quando você é muito espancado, você cai na fila dos fortes, tá ligado? O Lodi apostou R$50 nela, quando a Lodi fizer 40 no Sporting Bet. Você tá ouvindo no... Quem apostou? O Lodi. Quem é o Lodi? O Lodi é o que faz programa com o Cauê Moura. Eu assisti hoje um passo desse, tá. Mas o Load, o André falou que o Load apostou quanto? R$40? Não, quando a bet era 40, ele apostou 50. Aí ele apostou 50 quando a bet era 40, mano, apostou nela. Apostou 40, e já te deu uma informação que ela vai ficar mais forte ainda. 40 pra 1. E quanto que ele pôs de dinheiro? Acho que R$50. R$50. 5 vezes 4 dá 200, né? Já por R$1.000. 20, né? No caso, dá R$2.000. Carro. R$2.000. Um carro é muito arriscado, Diego. Segue muito arriscado essa aposta. Mas ela, cara, vai ficar forte porque foi anunciado essa semana que o programa vai ter uma repescagem. Duas pessoas que já... Isso é a maior merda que a gente já fizer. Duas pessoas que já saíram, que estão lá fora, que viram todos os seus erros, que estão vendo tudo sobre quem tá lá dentro, tudo, quem tá forte, quem tá fraco, eles simplesmente vão ser votados pra sair, tá ligado? Inclusive é foda você escolher quem você quer que... Botados pra entrar, pra, né? Pra entrar de volta. Inclusive é foda você escolher quem você quer, porque, tipo, todo mundo que tá ali, você escolheu sair do programa, tá ligado? Você e o público em geral. E agora você quer que vote dois, tá ligado? Eu não quero que vote nenhum deles. E quem vai votar, o mais cotado pra votar é o Fred Nicásio, aquele negão grandão gay. Eu ouvi falar desse cara em alguns outros podcasts. Alguém, gente, fala aleatório. Sim. Esse é o meio doido lá, que aumentava as histórias pra caralho. Sim, esse mesmo. Esse é o Dr. Ray, é o negro gay. Isso, Dr. exatamente. É o Naldo. Não, Dr. É o Naldo, o Dr. Ray, né? Não, é. Não, Naldo não, porra. É o Dr. É o Naldo que aumenta as histórias? Esse é o Naldo, o que aumenta as histórias. E a Kay Alves, não, aparentemente. A Kay Alves também tá cotada. Ela também tá cotada pra voltar. Mais certeza é o Fred. E quando ele voltar, ele vai colar no Domitila, que eles já eram muito amigos e ele sabe que ela tá forte agora, ele já vai encostar nela e colar nela. E ela vai ficar forte porque ela vai descobrir tudo de que tá acontecendo lá dentro. Cara, é uma puta vantagem, né, mano? É uma puta vantagem idiota, tá ligado? Inclusive, hoje rolou um vídeo na internet do Gabriel, que é ator lá da Globo. A Sara, sentando no sofá os dois lá, a Sara perguntou: quem que você... Se tivesse que voltar alguém de quem já saiu, quem que você gostaria que voltasse? Aí o Gabriel falou: nenhum. Eu sou um palhaço que tô aqui 68 dias nessa... quantos dias ele tá? Acho que é 60, sei lá. Eu sou... Tenho cara de palhaço, tô aqui 60 dias nessa casa e vai voltar quem já saiu? Ele falou isso hoje, tá ligado? Caralho. Sim, a resposta é sim. Parabéns. Boa pergunta. Fez a pergunta e já ganhou a resposta, olha. Muito bem, muito, muito boa pergunta. Bem observado. Então, é foda, pô. Vai tomar no cu, né, mano? Mano, eu vou te falar. E por que duas pessoas vão voltar, Fábio? Porque duas pessoas saíram. Ah, e por que elas saíram? Duas pessoas foram expulsas, no caso, duas, né? Duas pessoas saíram, né? Elas foram assediadas, elas, né? Foram assediadas? Não, elas foram assediadoras. Não, elas assediaram uma mexicana que entrou no programa de intercâmbio. Esse era o seu programa de intercâmbio mais foda, né, cara? E aí, o que vocês souberam dessas notícias? Eu assisti um YouTube só a respeito. Vocês não souberam nada disso? Não, eu sei tudo disso. Eu sei tudo disso. Eu assisti dois vídeos do Cauê Moura falando sobre isso. Putz. É, então, deve ser verdade. O que acontece é que rolou um intercâmbio e uma apresentadora mexicana lá que tava na Casa de los Famosos. A Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, é. De los Artistas, sei lá. É a Casa dos Famosos em espanhol, né? Mas é a Casa dos Artistas dele lá. Ela ganhou pra passar uma semana aqui no Big Brother do Brasil, enquanto a Kay passa uma semana no Big Brother deles lá. E ela chegou nessa casa, na casa aqui, ela ficou. Do nada, tipo, tava um clima muito merda na casa. Quando ela chegou, todo mundo ficou super de boa. Instaurou o maior clima gostosinho e tal. E aí rolou a festa do líder Guimê. MC Guimê. E aí nessa festa tudo rolou, inclusive, né? Inclusive, eu tava esperando o Guimê ter uma festa. Pensei que ele ia ter logo no começo pra eu poder lançar o outro podcast, o antigo. Porque eu queria que ele lançasse uma música nessa festa. Eu tava achando que ele ia lançar uma música nessa festa. Aí eu ia botar como trilha sonora do podcast a música do Guimê, fora das outras duas que ele já tem, que são famosas, né? Mas acabou que não rolou, né? Não rolou a música? E aí o Gustavo tava querendo a festa do Guimê pro Guimê estourar e ele se queimou na festa dele, né? Que ele passou a mão na bunda da mexicana. Algumas vezes ele deu um tapa na bunda da Bruna também. Eu não quero ser cuzão, porque eu não vi direito, só vi um pedaço do vídeo, eu não sei nem se era o vídeo inteiro. Foi só aquela passadinha rápida lá que mostrou? Tipo, ele só... Tipo, ele tentou, aí ela tirou e foi isso? Foi uma vez ou foi mais? Eu não vi o programa. O que que ele fez de verdade? Eu acho que foi isso daí só, viu? Foi só isso. Alô, alô? Foi só o que mostrou lá. Eu não vi o que você falou, ficou mutado aqui um minutinho. Peraí que eu vou voltar pro computador aqui. O Diego, eu não tô ouvindo o Diego. Não tá ouvindo? Eu tô ouvindo o Diego. Que estranho. Melhorou. Estamos melhores agora? Eu posso aí entrar? Tá ouvindo? Você tá ouvindo o Diego, Fábio? Não. Não tô ouvindo. Caramba, eu vou sair e entrar. Aqui, cara. É, sai e entra aí, porque eu tô ouvindo o Diego de boas. Estranho que ele não tá te ouvindo. Eu tô ouvindo você, eu tô ouvindo o Diego também não. Ah, você também não tá ouvindo o Diego? Melhor eu sair e voltar, então. É, melhor você sair e voltar, Diego. Estranho, muito estranho. Continua me ouvindo? Eu não tô ouvindo o Fábio agora. Também não tô ouvindo o Fábio, é que ele não tá falando também. E aí, voltei. Voltei. Diego voltou. Eu continuo te ouvindo. Ô, Fábio, você tá ouvindo alguém? Você tá falando alguma coisa? Não consigo te ouvir, Fábio. Ninguém te ouve. Eu não ouço nem o Fábio e nem o André, mas o André tá mudo, né? Não, o André tá mudo. Ué, que estranho, hein, Fábio? Você tá ouvindo o Diego, André? Agora? Tô ouvindo. Eita, eu tô ouvindo o André também. Agora o Fábio eu não tô ouvindo, não. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele sair e ligar de novo. Pô, bem na hora do polêmica, meu. Bem na hora da notícia. Tivemos complicações aí? Complicações técnicas. Nem tudo são flores. E aí, Diego, tudo bem? Tudo bem, cara. Eu não lembro nem qual... Eu sei que era polêmica que a gente ia falar, mas eu não lembro o quê. A gente ia falar da parte da expulsão, porque falaram que passou a mão. Ah, sim. Eu acho que é o seu microfone, Fábio, que não está pegando aqui, ó. Que engraçado. O fio tava mal bom, Fábio. Tipo, tava tudo certinho. Aí você saiu, aí ficou ruim. Vou reiniciar agora. O Fábio vai reiniciar o celular. Vê se melhorou, vê se... Caramba! Meu áudio, ponto. Eu pus o microfone de volta. Não, o seu tá legal, o seu tá bom. Isso aí, cara. Caramba, que B.O., hein, mano? Que deu, né? Tipo, do nada, tipo, só eu consegui ouvir você. É tipo, estranho, né? É tipo Deus não querendo que a gente fale besteira e seja cancelado. Eu acho. Olha, olha aí, mano. Tem coisa que é bom não mexer, cara. Tem coisa que é bom não mexer. É, aí chego no céu, pô, Deus, você deixou eu fazer aquele podcast lá? Aí, pô, não, mas eu mandei 3 barcos. Eu fiz parar 3 microfones, eu dei pra uma indústria. Caralho, cara, por que você insiste? Tá ligado? Te salvei, quer dizer, tentei te salvar, mas você é insalvável. Não salvo. Caralho, viu? É isso aí. Mas é tipo isso, porque foi bem na hora que é pra gente não falar merda. Tem problema no backup, que eu falei, tem problema... Na hora que eu falei assim... Então, mas foi só aquela passadinha de mão e mais nada? Aí caiu tudo. Tá ligado? Foi só isso mesmo? Ou teve algo sério? Não, falei isso. Tá, mas aconteceu alguma coisa ou foi só isso? É, aconteceu uma coisa, a galera tá só de frescura por causa de uma mão boa. Não, não foi isso que eu falei. Mas, enfim. Ei, caralho, viu? Foi um momento bem apropriado pra cair tudo. É. Mas vamos falar um pouco do Santander, Diego, e da Previdência Santander. Tesouro Direto Mais. Mas... Pessoal, agora no Santander tem o Tesouro Direto Mais, onde tudo que você botar no Tesouro, o Santander vai botar em dobro. Vai botar em você. É. Como um bom banco. Como um bom banco. Agora, tamo ouvindo. Oba, chegou. Eita, quem que é esse? É o Fábio, é o Fábio, é o Fábio. Agora volta lá, o Diego. Que maluquice, mano. Por que será aqui? Ah, então. A gente tem na teoria. A gente tem uma teoria. Okay. Ah, eu desenvolvi uma teoria meio... Mas talvez seja bosta. Explica aí. A teoria é, mano, talvez seja Deus falando pro Diego. Porra, talvez é melhor não falar isso, Diego. O que você vai falar. Mas Deus... Ele tinha falado uma merda? Não, mas Deus, nós desafiamos você, sim. Deus. Nós aqui... A gente não tá de brincadeira aqui, não, entendeu? Diego, pode defender o abuso, vai. Pode defender o abuso, vai. Foi. Não vou defender o abuso. Mas eu tinha acabado de falar, pô, mas ele foi só aquela mãozinha ou ele fez alguma coisa séria? Ou algo do tipo, tá ligado? Aí tudo parou, logo na sequência. Entendi, foi a mãozinha boba que ele passou, ela pegou a mão dele que tava na bunda dela, ela tirou, tá ligado? E ele passou de novo depois. Ou seja, rolou tipo, não faça isso e ele continuou. Isso que ainda piorou a situação. E por que que a mina falou que não tinha problema depois também? Eu não entendo essas porras, essas minas. Não quero, mas tudo porque, bem. Porque ela falou... Eu acredito que isso é um pouco mais aceito lá no México, tá ligado? Pô, não, não sei, nenhum, cara. Não eu sei, acho que, também acho que é porque mostrou umas cenas do cara que ela tava meio que se engraçando lá no México, o cara sendo extremamente escroto com ela, assim, machista total, tá ligado? Mas tipo, então, ela quer ficar na festa e o cara chega pra ela, ô, vamos pro quarto agora porque eu quero ir pro quarto com você, tá ligado? E ele putaço que ela não queria ir pro quarto com ela, tá ligado? Mas ela devia tipo, brigando com ela. Stand her ground, sei lá como fala isso. Pra, tipo, manter a posição dela e falar, não, foi isso mesmo, eu não quis. Por que que ela vai falar, não teve nada, não, relaxa, tá tudo certo. Tem muita gente que sofre assédio e que se sente culpado, tá ligado? Depois que sofreu assédio. Ela, inclusive, ela falou, tipo, não, eu entendo que a bebida entrou e ele tava bêbado e foi uma coisa, assim, besta que ele fez. Foi basicamente isso que ela falou, tá ligado? Tipo, ele bebeu, tá tudo certo, não foi na maldade, quando ele tava bêbado, ele, né? Só que aí rola outras teorias. O que eu acho que tem que mudar não é só isso, tipo, o cara tá fazendo errado, mas, tipo, a menina também tem que aprender a reclamar até o final, caralho. Senão nunca vai mudar. O cara vai fazer merda na minha fala. Mas pensa continua. Pensa ela como uma pessoa estrangeira que chegou num país que ela não conhece, entrou num programa de TV assistido pelo país inteiro, e do nada ela ter que se bancar chata ali no meio de todo mundo e ter que fazer isso, tá ligado? É uma situação muito difícil pra ela. É chato mesmo, é uma situação chata mesmo. Sim, mas tipo, já que ela tá... E é muito difícil. É a responsabilidade dela, mano, falar tipo, ó, galera, não, Diego, mas... E você, o que você faria isso? Você faria isso, Diego? Eu provavelmente seria o Guimê, né? Caralho, mano. Eu faria, mó bundão, mano. Não, cara. Nossa, que merda que eu tô falando. Não, eu, se fosse ela, eu acho que eu teria que reclamar, eu provavelmente... Eu não sei se eu tomaria no lugar dela. O que que ela fez? Ela tava conversando numa roda de pessoas, assim, e ela tava escorada na mesa, e ele também. E ele passou a mão, ele tirou a mão dela, tá ligado? Tirou a mão dele e continuou a conversa, tá ligado? Sim, porra, que foda, não sei. Mas eu, o que eu acho, principalmente, é que eu acho que é muito pior o que o cara de sapato fez, né, Fábio? O que ele fez? No começo eu achava que, quando eu não tinha apurado tanto as questões, eu achava que o do Guimê era pior porque é um fato consumado, não tinha conversa. Ele pegou e passou a mão na bunda da mina. Já o cara de sapato eu achei que poderia ser uma... alguma... rolasse uma interpretação, mas no final não foi interpretação, Fábio... não. Olha o Fábio passando pano aí pro cara de sapato. Ele já tá lá. Não, nessa. Os primeiros vídeos que eu vi, eu achei que podia rolar uma interpretação e tal, mas no... depois eu... Teve mais vídeos assim que mostrou ela, tipo, falando não, e ele deu uma chavezinha de braço nela e deu um selinho nela. Mas eles ficaram se pegando ou não? Foi só, tipo, ele forçou? Não, ela, não foi só isso, tá ligado? Não foi só isso. Depois rolou na cama, eles meio brincando de lutinha e ele segurou ela do jeito mais forte. O cara é lutador e fortão. Mas essa parte da lutinha eu não achei tão problemático, Gustavo, porque eu acho que é o que você tá achando que foi bem tenso. Eu acho que foi, porque olha só como é que foi, porque Diego. Porque ela continua na brincadeira de lutinha depois. Ô, Diego, olha só o que aconteceu. Ele segura a mão dela, joga ela na cama assim, tá ligado? Mais ou menos, meio que brincando mais ou menos, né? Aí... É, tipo, põe a perna dela pro lado, ele trava a perna dela com a perna dele, tipo lutador mesmo. Uhum. Aí o que aconteceu? Segura os dois braços, se empurra na cama... E veio uma voz, Diego, da produção na hora falando, cara de sapato, sai daí, tipo, na hora não, da não, produção. Rola um tipo um bip assim, um pá, e aí na TV fica lá, cara de sapato, atenção, ou seja, tá fazendo merda. Não, mas teve uma voz falando. Não, só rolou isso. Ué, não, teve a voz falando. Você tá fazendo merda, cara, para agora antes que piore. É isso? Teve uma voz sim, teve uma voz sim, mano. Teve uma voz que saiu, uma voz feminina. Não, então não teve mesmo, não. É as meninas do quarto falando pra ele? Não, porra, não. Teve sim, mano. Foi um aviso da produção, mano. Nunca é voz feminina na produção. Olha lá o machismo embutido na sociedade aí. Como é que é, Fábio? Que as você mulheres falou não têm voz no Big Brother? Foi o que o Fábio disse. Eu não vou fazer disso minhas palavras. Ele não só falou que ele não era voz, falou nunca teria uma voz feminina na produção. O cara de sapato, atenção. E aí as meninas falaram, as meninas que estavam no quarto falaram, cara de sapato, atenção. Tipo, lendo pra ele que mandaram. Ah, tá. É. Pode ser, então. Teve a atenção dele, aí as meninas falaram do quarto, falou, ô, cara de mais sapato, atenção. Ver. Pode ser. É. Leram o então, que tá escrito, tá, né, no aviso. Então. Pode ser, verdade. Sim, porque sempre quando bate esse sinal, todo mundo vem ler o que quando esse sinal... Quem tá fazendo merda, né? É, aparece na TV, assim, quem tá fazendo merda. Então, mas ele prendeu a mina na cama e foi dar um beijo nela, tá ligado? Ela virou a cara, ele não chegou a dar beijo, tá ligado? E ficou nessa. Aí quando ele soltava a mina tentava dar uma chave de perna na cabeça dele, tá ligado? Rolou uma brincadeira de lutinha entre esses dois nesse momento, tá ligado? E eu achei menos mal do que quando eles estavam em pé, ele realmente pegou a cabeça dela assim... E deu um selinho nela, e ela falando, não, e tipo, meu, dá pra ver que ela não tinha aonde botar a cabeça, tipo, tava travada. Tipo, não quero, para de forçar essa porra, tá ligado? Tipo, não, e pá, selinho. E o Diego... E aí depois rolou essas outras brincadeiras e tal. E outra coisa, com relação ao Guimê, o Diego, teve várias coisas que a galera que tava na casa tentou avisar o cara, tá ligado? Ficou tentando avisar. Sério? Durante a festa, porque... é isso? É porque ele meio que começou a dar em cima dessa mexicana, o Guimê. E ele é casado, não é? Com a Lesha. Eu não sei quem é a Lesha. É aquela do Call Me Maybe. É uma cantora. Não é aquela do Call Me Maybe? Não. Aquela lá é a Kesha. Ah, Kesha. Mas então, aí ele é casado. Não, nenhuma nem outra. A Kesha é do TikTok. Não, tem a Kesha do Call Me Maybe, cara. Essa daí cantora. É a Carl Rae Jepsen. Eita. Que é do Call Não, Me Maybe. Não, caralho. Tem uma cantora que chama Kesha também. Não tem? Tem, então, é do TikTok. Tem. Não, cara. De quando eu era mais novo, quando a gente era adolescente, talvez. Não, é TikTok a música. Não, mas tinha uma cantora chamada Kesha, cara. Que é, ó, ela tem 36 TikTok. Anos. A música é TikTok, Diego. A música é TikTok. A música, o nome Não da música. Não existia TikTok. Aplicativo quando rolou essa música. Ah, é? É aquela... TikTok, O'Clock. É verdade, TikTok. Tá ligado? 2009. TikTok, One O'Clock. Isso, em 2009. E depois ela criou esse aplicativo. E hoje ela é bilionária. Ela é bilionária. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, agora estamos te ouvindo. Eu tô em casa. Voltando aqui ao tema. Na festa, o Guimê, que é casado, ele começou a dar em cima da mexicana, né? E a galera percebeu isso. E aí, tipo, ele tava meio que conversando com a mexicana lá de papinho, aí chegava o Alfaz, no meio da conversa dos dois, falava pra mexicana, meu, você não sabe, esse cara aqui que você tá conversando, ele é casado com a mulher mais foda do Brasil. É uma cantora muito foda, tá ligado? Tipo, falando assim. Tá cara chato, né, mano? Você dando em cima da mina, aí o cara... É, porra, fica atrapalhando meu rolê aqui, cara. É foda, mas esse caso... Mas então, aí o Guimê, não, somos amigos. Tipo... É fã ou hater? Somos amigos, casados há 8 anos só pela amizade, eu quero te pegar, tá ligado? Fã ou hater? Pô, da hora. Mas não pegou, né? Quem pegou foi o sapato, né? Pegou daquele jeito, né? Pegou a força, né? Pegou com a mão, segurou e não soltou mais. Pegou. Sim. E foi indiciado pela Polícia Federal. Sério isso? Polícia Federal não, pela Polícia Federal. Os dois foram. Os dois saíram e foram pra delegacia, que abriram inquérito contra eles. É, Diego. Mas quem que abriu o inquérito se a menina não quis? Não por tem que ser a vítima? Por importunação. Mas não é? Não, isso daí acaba, né? Eu achei que tinha que ser a vítima. Que põe que presta aqui. É porque foi ao vivo, né? Num programa e tal. É, Diego, eu falei pra você não votar no Lula. Agora o feminismo foi liberado. Fudeu, né? Eu já nem quero mais aplicar pro próximo Big Brother, que pelo jeito eu vou ser cancelado. Legalizou o feminismo agora. Ferrou pra gente, hein, Diego? Legalizou o feminismo? Era ilegal antes? Pois é. Eu não sabia dessa, cara. Foi aprovado. Não, cara, mas eu tenho mãe que é mulher. Então tá tudo certo. Ah, é verdade. não é essa a desculpa de todo mundo? Tem irmã, é, cara, exatamente. Tem irmã. Que porra é essa? Tem irmã, você tá falando aí que eu não gosto direito das mulheres? Tem irmã, lava a louça direitinho, uma excelente dona de casa. Como deve ser? A minha mãe é mulher, né? Tá lá, ó, não tem uma louça suja na pia. Eu queria falar um negócio, uma crítica que tá rolando muito, muito forte na edição do BBB, porque eles, o pessoal devia ter falado que devia ter avisado a casa o motivo da expulsão do Guimê e do cara de sapato. Porque disseram que a mexicana ficou muito mal por causa da expulsão deles. Ela meio que se achou responsável. Ah, eu vi isso sim, daí. Sim, isso é verdade. Porque quando ele foi anunciado, a menina começou a chorar e falou: não, eu não falei nada, eu não falei nada. Porque ela foi chamada no... Eu vi isso. Ela foi chamada lá pra conversar com a produção e aí ela negou tudo, né? A produção foi falando, ela falou: não, eles beberam, tá tudo bem. É, eles não queriam isso. Tipo, foi defendendo eles, né? Do jeito meio complicado. E aí a produção, apesar dela ter falado que não, ela decidiu expulsar, o que foi um ato que eu achei que foi legal no sentido de... Não interessa o que a pessoa acha, tá ligado? O que aconteceu, aconteceu, tá ligado? Sim, sim. É, o que aconteceu, aconteceu. Não tem a menina falar, ah, não, mas tá tudo bem. Ah, mas o Fábio, eu também não sei, mano. Se eu fosse o Big Brother... E aí deixou a menina Brother... numa situação ruim, tanto é que ela ia passar uma semana, no dia seguinte ela voltou embora, né? Foi com uma boa imagem do Brasil aí. Mas no caso, Fábio, eu achei que foi ruim, porque... A gente tem uma bandeira pra representar, né, rapaz? Se a menina vai embora de qualquer jeito no dia seguinte, Fábio, por que que eles simplesmente não chamaram ela de, tipo, chama fora das câmeras, tá ligado? Por que que tem que fazer um show, mostrar na frente da câmera pra fazer as perguntas pra ela? Chama pra fora da câmera, tá ligado? Conversa com ela, explica o que aconteceu, mostra o que aconteceu e, mano... É que assim, manda de volta. Chamaram ela fora das câmeras, no confessionário, só que lá dentro tem uma câmera da Globo, né? Então mas não é fora não das câmeras, cara. Não foi mostrado pra público nenhum. É, como é que você sabe disso daí? E aí, eles, baseado na conversa, ela negando tudo, eles mostraram no ao vivo essa conversa delas, pelo menos essa parte que ela fala, não, eu não quero. Pra ela não ficar com essa imagem, tipo... Ah, foi por causa dela que eles saíram. Não foi por causa dela que eles saíram. Tanto é que ela não queria que eles saíssem. Eles saíram por causa deles mesmo, né? Pelas atitudes que eles fizeram. Ah, mano, eu achei que foi mal da Globo aí, cara. Se eu fosse eles, eu ia chamar pra fora. Confessionário é o caralho, tá ligado? Chama, bota ela e duas pessoas na frente dela, assim, pra conversar, tá ligado? Pra explicar. Agora chamar no confessionário pra gravar, pra depois botar no ao vivo o que gravou. Ah, vai se fuder, tá ligado? É, foda. É teu dinheiro, né, cara? Mas mim, muito show midiático. Chama pra mim é show midiático isso daí. Eles, e aí os caras iam ficar reclamando. Ah, porque ela foi mó escrota, mandou eles saírem, tá ligado? Não, não vai, tipo, porque é só o Tadeu Schmidt que adora ficar conversando sobre aleatoriedades, chegar lá e explicar certinho pro público. Ficar lá, ó, meu, aconteceu foi isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ela nem queria que fosse expulso. Tá ligado? Explica certinho, tá ligado? Mas foi uma exposição um pouco chata. Eu não sei. Eu não achei chata essa exposição dela. Depois ela ficou se sentindo realmente culpada tal, e aí ficou um negócio chato, tanto é que ele voltou e falou, nada que aconteceu foi culpa dela, nada que aconteceu foi por causa do que ela falou, eles foram expulsos por causa deles e ponto, tá ligado? Sei lá, pra mim foi tudo mas coisa assim, muito feia. Mas ficou uma situação chata, tanto é que ela ia ficar uma semana e no dia seguinte ela foi embora, né? É, pra mim foi tudo uma situação bem feia, mano. Foi feio mesmo, foi feio. De qualquer forma. Mas a decisão de expulsar, eu acho que tá correta, né? Infringiu a regra e é isso. Tá no livro de regra e acabou. Oh, peraí, eu vou sair aqui. Beleza, cara. Falou, Fábio, até mais. Tchau. Abraço. Falou. Manda aí depois o áudio. Manda, já desculpa aqui. Tchau. Oh, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Eu descobri o que aconteceu. O meu celular ficou no... Do nada o fone conectou no celular da Carol. E aí, tipo, o que tava me ouvindo era o terapeuta dela. Ah, que da hora. E bem na hora que a gente tava falando mais merda, não era do Diego, né? E bem na hora que a gente tava falando mais merda, fodida. Da hora. Ganhou os dois clientes. Mas enfim. Vai receitar pra menina a Rivotril agora. Eu já tô cancelado pelo terapeuta. Ele falou, vai receitar a Rivotril pra ela. Da hora. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Falou. I know just how I feel, telling you to be ready. Saiu o Fábio, entrou o André, saiu o nosso especialista em Big Brother, então o nosso especialista em machismo. É isso, Diego? Cara, não sei. Ele é o cara aqui que ele falou da Anitta que... Eu já esqueci da história. Alguém reclamou de alguma coisa que o André falou da Anitta num podcast de 3 anos atrás. Eu acho que era da Luísa Sonza e eu acho que é a esposa Sonza. Do Renan. É isso aí. Então eu acho que ele é machista mesmo. Eu acho que ele é machista mesmo. Se tem gente pra corroborar a ideia, deve ser verdade. E ainda sobre o assunto machismo e misoginia, coach da Campari. Conhece esse, Diego? Não conheço. Eu vi alguma pessoa, tipo, algumas galera falando a respeito, mas eu não sei a história direito, não, cara. Eu ouvi, eu acompanhei e vi alguns vídeos. Eu acho que eu vi o Brochada Sinistra falando alguma coisa. Esse cara, olha, mano, é umas coisas muito malucas que acontecem, né? Eu pensei que esse negócio de alfa, beta, sigma, tá ligado? Sigma eu nunca tinha ouvido falar, eu vi recentemente. Eu pensei que era uma notícia, isso daí era um assunto... Tipo, de 2 anos atrás, de 2020, tá ligado? 3 anos atrás. Lembra daquele lá que você tava me chamando de beta, irmão? Tava chamando de beta? Lembra disso? Isso daí é 2020, mano. Tá ligado? Mas aparentemente, não é. Ô, André, se eu estiver falando alguma coisa errada ou faltar detalhe, depois você acrescenta, beleza? Beleza. Esse cara aí, tipo, ele tava num podcast, aí ele falou desse caso dele, que era o seguinte. Ele tava num bar... Aí uma mina veio oferecer bebida pra ele, tá ligado? Ele tava bebendo Campari, aí uma mina veio oferecer cerveja. Beleza, pra só, ele. Só um segundo, rapidão. Qual que é o nome do cara? Que eu quero ver a foto pra ver quem que é o cara. Porque às vezes o cara tem mó cara de fudido e fica botando banca. Quem que é? Bota coach da Campari ou calvo da Campari. Calvo da Campari, parece mais imponente. Vê aí, julga pela aparência. Ah, mano, esse cara... tá, vai, continua aí. Vai lá. Ele não é calvo, né? Ele é cabelo raspado. Enfim, aí ele tem entradas, né? A mina chegou e ofereceu bebida pra ele, uma cerveja. Aí ele simplesmente falou, não quero cerveja, eu tô bebendo meu Campari, eu não vou aceitar a sua cerveja, tá ligado? Exercício pros caras, velho, pra parar de ser bonzinho. Começa a falar o que você pensa, começa a falar o que você acha. E não se preocupa com o que vai vir de crítica. Mano, foda-se, entendeu? Esse, assim, eu diria assim... Talvez então, assim, o melhor exercício que o cara pode fazer é literalmente ele começar a impor mais as vontades dele, entendeu? Eu lembro que uma vez, cara, e aí entra tipo, de novo assim, a dinâmica social, né? Sempre tomei mais bebida tipo destilado do que breja, né? E eu já acho que já acontece essa história uma vez em algum lugar, mano. Obrigado, velho. Pegou, pegou, né? Você pegou indireta, né? Você pegou indireta. Cara, sei lá, tava numa situação... sei lá se era barzinho, nem lembro direito agora como que era. Mas assim, resumindo bem, né? Eu tomando meu Campari e a mina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então assim, a mulher tem muita coisa tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara tipo debaixo dela. Mas tipo assim, é como se fosse um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é, entendeu? Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter, tipo, na bebida dele. E assim, são coisas pequenas. Eu quero assim, cara, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber? Hoje eu não vou beber. Acabou, entendeu? Uhum. É o cara exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais nessa questão, tipo, da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, ser um cara mais original, ser um cara velho. Aí ele explicou lá, ele falou, as mulheres, elas tentam diminuir o homem com esses testes pra ver se você vai deixar de fazer um negócio que você tá fazendo pra aceitar fazer outra coisa. Tô entendendo. O cara, ele criou uma análise do universo do mundo ao redor de um jogo entre mulher e homem com a mina oferecendo cerveja pra ele, tá ligado? Uhum. E aí, o que aconteceu? Teve uma influencer lá que começou a zoar ele e tal. Começou a zoar, todo mundo ficou zoando ele. Aí, o que aconteceu? Olha a notícia aqui, do Estadão. Conhecido como Calvo da Campari, coach que viralizou por falas misóginas, ameaça atriz de morte. Ele ameaçou essa atriz que fez uma brincadeira dele, tá ligado? Falando o seguinte, vou ler aqui a mensagem que ele mandou. Você tem 24 horas para retirar o seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Nossa, processo você ou bala? Escolhe. E ele não foi processado por causa disso, não? Ele? É. A mina entrou e fez um boletim de ocorrência contra ele. Fez um BO. É, então fez um processo. É, vai. Não um processo, mas tá. Denunciou. Sim, porque ele ameaçou. Ela ameaçou, né? Foi uma ameaça. E, cara, eu já vi literatura. Não oficial. Em inglês a respeito, falando tipo, coisas bem parecidas. Sabe aqueles bagulho de pick-up? Pick-up arts? Line, sei lá. É tudo isso aí, cara. Só que isso aí não é novidade. Acho que chegou no Brasil agora, né? Ô, Gustavo e Diego, vocês lembram do filme Magnolia? Lembro. Cara, eu não assisti. Eu sei qual é o do Tom Cruise, né? É o do Tom Cruise. Cara, isso daí, eu juro pra você que eu pensava que era uma sátira ao personagem do Tom Cruise, que ele ensina a pegar mulheres. Sim. Ah, é? Esse cara, o coach da Campari, mano, é um cara extremamente comum, assim, sabe? Cara, meu, se você é um cara que chega pra mim e fala que vai me ensinar a pegar mulher, eu olho pra que esse cara e falo, mano, por favor, né? Mas é fácil, caralho. Você tem que ver, cara. É só ganhar na Mega Sena. Aí o cara, é assim, sabe o negócio, tem um cancelado reality show da Netflix que ele participou e que você sai com a mulher. Ele é o único participante da lista lá que foi o único que levou fora. E não pegou a mulher? Não pegou. É sério isso? Mano, sério. Inacreditável. Qual que é o nome do reality show, mano? O Crush Perfeito. Talvez valha a pena assistir pela diversão. Não, aí sabe qual foi a desculpa? Sabe qual foi a desculpa dele? Por quê? Por ameaçar ou por não pegar a mulher? Não, primeiro, o desculpa pra ele não ter ficado com a menina. Porque a mulher era mais alta que ele. Oxi. Ah, mas isso não quer dizer muita coisa. Aí quer ele, dizer, sei lá, cara. Ele não quis porque a mulher era mais alta que ele? Não, ele disse que tomou uma bota porque a mulher era mais alta que ele. Ele ficou, como que eu posso dizer? Quando eu pensei, ficar coado. Intimidado? Intimidado, exatamente. Ele se sentiu intimidado, essa é a palavra. Mas aí que tá. Mas a escolha foi dela, no caso, né? Não dele. Exatamente. Mas ele não conseguiu botar a técnica. Ele não conseguiu botar a técnica de sedução dele. Isso só ensina que ele é um bosta de coach, né? Não, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Aparentemente. Vindo de um professor, parece verdade. Se uma mulher vier oferecer bebida pra você, Diego, o que você fala? Sim, por favor. Então, se a mulher for gostosa, mano, se ela me oferecer um tiro na perna, eu aceito. Tipo, se valoriza um pouquinho aí, cara. Não, pode mas ser na mão? Então, então, mano, o ponto é, tipo, o que esse pessoal tá, tipo, tá pensando, tá ligado? É uma loucura, mano. E agora o André puxou o Magnolia, é um negócio antigo. Eu pensei que era atual, mas não, é antigaço. O Magnolia é de 99. E aí o cara ficou maluco e ameaçou a mulher, né, de meter bala. Sabe o que é foda, cara? Fora que muitas dessas coisas funcionam. Não, mas muito da teoria por trás funciona. Não, porque mas tem uma psicologia. Antes disso, volta um pouco. O que ele ameaçou a mulher. Todo mundo zoou ele. todo mundo zoou. É, sim. Vários caras fizeram react, vídeos zoando, essas coisas. Quem ele atacou? A mina. Foi a mina que fez a imitação. Exatamente. Atitude covarde. Quem que é essa mina? Não é uma atriz. Eu sigo ela no Instagram. Já segui ela antes disso. É Lívia Lagato. Meu, pode ser, ela sempre faz vídeo de zoeira. Tanto que o vídeo dela podia nem ser pra ele, tá ligado? É que a carapuça serviu tão bem, tá ligado? Ele não, ela não... Se eu não me engano, ela não fala de Campari no vídeo, né? Ela não fala nada disso. É que o cara se sentiu... atingido, né? E como... Ela fez um vídeo genérico, é verdade, isso é verdade. E ela sempre faz vídeo genérico. Eu acompanho ela faz uns 2 anos já que eu sigo ela. Ela tem um vídeo que é ela careca com barba. Não, é imitando... É vídeo de zoeira, ô Diego. É tá. Vídeo de zoeira. Mas parece que ela tá imitando ele aqui, cara. É, o vídeo é só zoeira. É tipo, ô, meu mina gato, que não sei o que, sabe? Uhum. Então meio que foi pra ele, né? Não, mas mesmo se fosse pra ele, tipo, não, tem um nada monte... A ver, não tem motivo a ameaçar. Tem todo o ecossistema da internet e falou explicitamente dele, tá ligado? Tipo, mostrou o vídeo dele, reagiu ao vídeo dele e mesmo assim ele cagou pra essa galera. Ele foi em cima da mina, tá ligado? Que fez um vídeo meio que genérico, mais ou menos. Pode até ter imitado ele, mas não foi nada de muito, tá ligado? Nada de tão direto. É que ela zoou o estereótipo, tá ligado? É que nem quando a gente fazia piada antigamente de loira burra, tá ligado? A gente sempre fazia essas piadinhas e tal, pegava uma menina, tipo... Antigamente. É, que fique bem claro, antigamente. Sim. É. Mas a gente tá zoando um estereótipo. É o que a menina fez, tá ligado? Sim. Ela zoou um estereótipo. Que é o estereótipo desses homens que querem vender curso de pegar mulher, sendo que... Né? Pior que tem muita gente que compra, né? Esse é o foda. Você zoou o cara, mas o cara então, tá fazendo dinheiro dele. Não sei, quem mano. Compra? Porque assim, tá o cara inseguro que vê isso, tipo, porque o cara vai pegar aquele cara que é inseguro, assim, entregar pro pum. Será que é isso mesmo, sabe? Sim, é um cara que não tem um tato social, ele vai nessa galera, né? Mas é que tá, e volta no que eu falei, que tem coisa que funciona, tem muita coisa aí que é psicologia, tá ligado? E qualquer merdinha que o cara fizer que dê lá e deu certo, o cara vai achar que funciona. Assim, o que eu acho que é o trabalho desses caras que vendem esses cursos não é seduzir mulher. O trabalho desses caras é seduzir homem, tá ligado? Pra comprar o curso. Esse é um ponto. Exatamente. Esse é um ponto perfeito. Porque esse cara nunca deve ter ficado com uma mulher seguindo a dica dele. Ele nunca deve ter ficado com uma mulher. Mas é muito absurdo? Eu não sei. É um absurdo. Ele, tipo, fala assim, tem um vídeo dele que ele compara assim. Ele compara um cara pegando 10 minas e uma mina pegando 10 caras. Ele fala, por mais que as feministas fiquem revoltadas achando que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Porque o cara que ficou com 10 minas, ele tá realmente... vai ter uma 11ª querendo ficar com ele, e a mina que ficou com 10 caras não vai ter um 11º querendo ficar com ela, porque ela já ficou com 10 caras. Sabe, essa é a lógica dele. Eu seria 11º, sem problema. Não, mas é a lógica. Dependendo. Então, aí ele acha, porque o homem ele quer se sentir especial. Mas é isso mesmo, é venda pra homem, tá ligado? É venda de curso pra homem. É, no plural, livro. É, esse é o ponto mesmo, eu acho. Loucura. E eu vou falar uma coisa, mano. Essa notícia aqui, cara, é do Estadão. Porra, mano, assim, tipo, tá, o cara é meio escroto e tal, mas, mano, tá extremamente tendenciosa essa matéria aqui, cara. O cara... É do Estadão? Conhecido como Calvo da Campari. Porra. Os caras não deviam colocar isso no anúncio. Ah. Coach que viralizou com falas misóginas ameaça atriz de morte. Ah, vamos ser sinceros, não foi misógino o que ele falou da cerveja, né? Ele deve ter falado outras coisas, talvez, mas aquele ponto não. É. Mas me diz uma coisa, ele continua trabalhando? Ou deu algum problema pra ele? Não só como aconteceu nada, como ele aumentou o número de seguidores dele, só que a Campari entrou com... Eu não sei se a Campari entrou com processo ou com somente uma nota de desassociação de imagem. Ah, eu vi isso daí. Ou seja, ele... Mas aí não é nem culpa dele, né? O que acontece é o seguinte, legalmente, tipo, tem que ser aberta uma denúncia e assim, é o que a gente... É o que você falou, demora no decorrer da justiça. Ele vai pagar isso daí muito pra frente quando o assunto já tiver esfriado. Muito provavelmente aí ele vai voltar a ser notícia, vai aumentar o número de seguidores e vai ter alguém falando mas nem o que ele falou nem foi tão grave assim. E quando ele já tiver vendido um monte de curso, quando ele já tiver... Essa notícia foi só vantagem pra esse cara. Sim. Mas até lá ele já fez uma puta grana também. Então, é o que eu tô falando. E quando ele for penalizado, aí bota bem aspas no penalizado, é o que eu falei. Ele vai voltar a entrar em evidência, vai voltar a polêmica e o que ele falou, mas nem foi tão assim forte, ele tava brincando. Muito provavelmente vai ser isso. Na outra parte, na outra parte do bagulho lá que a gente tava conversando. A galera esquece muito rápido aí. Mas as falas deles, ô Gustavo, foi misógina em vários pontos aqui. Você pegou em específico aquele da Campari. Tem um vídeo que eu vi dele, um cara reagindo a um vídeo que ele fala aqui. A mulher que ficou com 200 caras, o cara que for pegar, vai pegar ela de... Ele sempre fala o termo pegar, tá ligado? Diga-se de passagem que eu tô só reproduzindo o que ele disse. O cara com medo de cancelamento. É um novo. Mas ninguém assiste. Novo medo desenvolvido. As três pessoas que ouvem vão ficar puta comigo aqui. Não falei pegar, tá claro. Mas ele disse que, por exemplo, as suas misóginas são o seguinte: você vai ficar com todos os caras. Se você é o cara que vai ficar, se é o próximo da fila, você é como se você tivesse pegado todos os outros caras que ela tivesse ficado antes. Você é que vai querer. Tabela? É, aí outra fala misógina dele que ele diz: toda mulher tem. E aí é o cara que. Essa é clássica. Você tem que conhecer o passado da mulher. Porque toda mulher tem um passado, tem uma história, e você tem que. É tipo, sabe aquele negócio de comportamento? Se ela não tem. Qual que é o histórico dela? Essas coisas. Você tem que conhecer o passado da mulher. Aí é os famosos red flags, né, meu? É, então. Nossa, red pill, red flag, é tudo. Tudo vermelho. Se você for caçar, aí meu filho, aí toma um pouco de calmante. Pô, mas André, mas essa notícia aqui do Estadão é bem tendenciosa, mano. Porque, porra, não é? Ou não? Conhecido como Calvo da Campari, coach que viraliza com frases misóginas ameaça atriz de morte. Porra, é assim, já tá te dando quem é o culpado, quem é o mocinho e já tá entregue aqui, tá ligado? O ponto. O Estadão... Já foi criado, né? E aí eu torço realmente para a nossa audiência ser baixa, que não quero tomar processo. Mas o Estadão é uma mídia sensacionalista de grande público. É de grande público. Isso não dá processo não, relaxa. Você e aí, cara, hoje ele tá falando isso do Copo da Campari. Daqui a pouco ele vai pegar uma notícia, sei lá. Professor fulano é assim, assim, assado. Já vai, tipo, dar o veredito na própria manchete. Que você tá falando aí do Calvo da Campari. Então, mas porra, morreu jornalismo, né? Tipo, porra, não era pra ser um pouco... Se bem que não existe jornalismo... Assim, todo mundo fala que não existe opinião isenta, né? Opinião isenta não, não existe nada isento, né? Mas porra, jornalista não tem que ser isento ou não? Faz parte da... Acho não, que não, né? É o pressuposto, mas não necessariamente acontece. Você tá lidando com pessoas, cara. Nunca vai ser 100%. E falando em notícia tendenciosa, Chris Rock... Olha só isso daqui, ó, Diego. Nossa, que mudança de súbita. Você achou ruim? Você achou ruim? É porque a gente nem concluiu outro assunto, né? Ah, desculpa, então foi ruim. A gente não chegou a conclusão nenhuma, não sei nem qual que é a conclusão. O que concluiu? Ah, sei lá. Tá errado. Tá errado, beleza. Pode ir pro próximo, então. Esse cara é calvo mesmo. Falando em notícia tendenciosa, Chris Rock diz que assistiu o filme do Will Smith para ver ele sendo chicoteado. Vocês viram isso ou não? Puta, veio bem por cima, cara. Você viu por cima? Você viu isso daí, Diego? Não vi, cara. E eu não sei nem de que filme você tá falando. Teve esse especial, primeiro especial da Netflix, que foi ao vivo, né? Transmissão ao vivo foi o primeiro da Netflix. O Chris Rock fez o show dele lá, né? O show que chama Indignação Seletiva, o nome do show dele. E nesse show aí ele fez lá uma hora de show, né? E nos últimos 7 minutos ele fala do Will Smith. A princípio, quando eu assisti essa primeira vez, essa parte final dele falando, uns 8 minutos, me pareceu que era só ódio, tá ligado? Era só ódio, só indignação e só falando coisa assim. Tipo, eu não consegui ver muitas piadas. Depois eu reassisti e eu vi que eu tava errado. Era só piada, tá ligado? Era só piada, uma atrás da outra. Uma das piadas foi essa daqui. Ele falou, pô, eu gostava do Smith, tá ligado? Eu era fã dele, eu acompanhava eles no não sei aonde e tal. Só que hoje em dia eu só consigo ver o novo filme dele pra ver ele sendo chicoteado, tá ligado? É uma das piadas que ele contou no finalzinho. Sim, mas aí é claramente piada, né? Depois ele ter apanhado... Claramente piada, Diego. Mas quem não concorda com você é os nossos espectadores brasileiros. Que olha só, eu acabei de puxar aqui da Folha de São Paulo, aqui embaixo, a seção de comentários. E aqui uma aqui, ó. Apanhou foi pouco. Vamos ver outra aqui, Diego. Isso é desespero de um humorista fracassado que não sabe mais fazer humor. Mais uma. Contraditório esse humorista. Levou um tabefe ao vivo por se achar e gosta de bancar o engraçadinho. O humorista. Cara, que brasileiro eu acho foda, cara. Mas a maioria aí não apoiou quando ele tomou o tapa lá. Porra, não foi racial certo em lugar nenhum, mas o brasileiro ficou do lado do Smith aí. Tá querendo mais, cara. Aí o outro aqui, ó, merecia um soco em vez de um tapa. Mano, é inacreditável, velho, é inacreditável. O Brasil não há regras. É o único país, né, que ficou do lado do agressor, né? Mas no final... É o único país? Digo, só... Eu não sei se é o único país. É o único país. No final, cara, ele foi... Mano, depois eu aconselho vocês depois de assistir, só esse finalzinho, porque ele faz um monte de piada, aí no final ele vai na fúria, assim, e aí não tem mais piada, tá ligado? Que ele chega e ele fala... A lot of people go, Chris, how come you didn't do nothing back? How come you didn't do nothing back that night? Because I got parents, that's why. Because I was raised. Okay? I got parents. And you know what my parents taught me? Don't fight in front of white people. Eu não revidei porque eu tenho pais, tá ligado? E os meus pais me ensinaram algo, tá ligado? Aí ele começa a falar essas paradas assim. É sério aí, isso ou sério, mano? Sério. Não, isso é sério. Ele falando sério assim. E os meus pais ensinaram... Sabe o que meus pais me ensinaram? Aí ele fala uma frase que é meio que emblemática, assim, pros negros americanos. Don't fight in front of white people. Eu não conheço o histórico dessa frase, o motivo. É tipo assim, não dá nada pra eles te julgarem ou coisa do tipo. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Não dá margem. Não se mostra desunido na frente deles. E aí ele chega, ele pega o microfone e ele taca no chão, assim, com raiva, o microfone, tá ligado? E meio que fica com uma cara de choro, assim, quase chorando, assim. E acabou o especial aí, tá ligado? E, mano, é muito pesado, assim, essas 7 minutos finais, assim, que aconteceu do Chris Rock. E, porra, que pena que vocês não viram, velho. Mas, assim, foi um negócio emblemático, assim, cara. Acho que eu vou assistir só o finalzinho. Acho que eu vou assistir só o finzinho, só pra saber o que aconteceu, então. Assiste lá, tem na internet, você consegue assistir. E aí, o que acontece, cara? O Brasil é o único país que os caras metem umas coisas como essa. O humorista faz piada com casamento aberto do ator e diz ver compensação com filme de escravidão. Olha só, mano, como é dada a notícia, mano. É um negócio... Porra, mano, Mas a mídia no Brasil é bem tendenciosa, cara. Sempre foi. É umas coisas que, cara, não dá pra entender. Ele, tipo, tem uma outra aqui, ó. Ataca traição de Jada. Mano, não é que ele ataca, tipo, a traição de Jada. Ele fala assim, eu não sabia dessa traição. Eu nem queria saber dessa traição. Mas quem me falou foi eles próprios, no programa ao vivo dela, tá ligado? De entrevista. Tá ligado como que foi isso aí, Diego? Não, eu não sabia disso. Tá ligado como é que foi isso, André? Quer dizer, eu vi que a galera tava chamando ele de corno, mas eu não sabia o Na verdade, quando se tem um relacionamento aberto e você fica com outras pessoas, é traição? Não, pra mim não. Não, é. Combinado não sai, cara. Exatamente. Eles têm um relacionamento aberto. E não é segredo. Eles tavam, o programa foi exatamente falando disso. O debate era esse. Só que acontece. A gente tem uma cultura muito do tipo, ah, cara pode ter relacionamento aberto, mas quando o cara falar, eu tenho um relacionamento aberto com a minha esposa, todo mundo aceita de boas. Todo mundo fala, ah, que casal evoluído. Moderno. É, moderno. E quando a mulher chega e fala, eu tenho um relacionamento aberto com o meu marido. Caraca, mano, mas a mulher tem um relacionamento aberto, ela fica com outros caras. Sempre assim. Mas no caso dele, vale a pena, né? Ele é o cara famoso pra caralho. Ela também, a JP Smith, ela... Mas, ela... tipo, ele consegue escolher fácil, tá ligado? Não é tipo um cara normal, vai eu fazer isso, eu vou tomar no cu, né? Vou pegar uma, minha mina vai pegar 80 no mesmo tempo. Mas é tudo da maneira que você posta a notícia, Diego. Ela, no programa dela, falou abertamente que é a marido dela, o Will Smith. Não foi o Will Smith que falou... Sim. Entendeu? E aí, mas dependendo é um pouco de traição. Corno. Eu tô pensando assim, ó. Por exemplo, vou criar um. Tipo assim, se você fica com uma pessoa que você. Que a outra pessoa claramente não quer que você fique, é traição, não é? Ou não? Nesse caso. O Gustavo. Cara, mas se você já combinou que podia. Você já combinou que podia. O casal como é que funciona? Se, tipo, vamos no campo da imaginação aqui, se tá um casal bem famoso. Vamos pensar assim que a gente tinha um casal. O cara chamava Luiz e a menina chamava Whindersa. Tá, beleza. E aí... Bem hipotético, né, André? Algo que não... longe da realidade. Exatamente. E aí, eles tinham devia ter um combinado. O Luiz e a Whindersa. Só que o Luiz conheceu a Vitória. Vitória Zona. Vitória Zona. E aí, tipo... Aí, a Whindersa ficou com fome de corno. E pouco tempo depois, o Luiz e a Whindersa se separaram e o Luiz ficou com a Victoria Zona, tá ligado? Sim. Uhum. Então, tipo, tem regras, talvez eles tenham quebrado uma regra, mas isso daí é quem define o casal, não vai ser eu, você, Diego. Mas, tá beleza, eu entendi, boa analogia. Mas vamos supor assim, ó, se a Victoria Zona, ela fosse inimiga do... Luiz? Não, peraí. Agora confundi tudo, André. Da Whindersa. Da Whindersa? É, beleza. Se ela fosse inimiga da Whindersa, pô, seria uma traição, porque você não quer que a pessoa fique com essa pessoa. Tipo, tudo bem, você tem um relacionamento aberto, você fica com outras... Fica com quem você quiser. Mas, aí, poxa... Aí eu vou te fazer um questionamento. Se você tivesse um relacionamento aberto, você ia preferir que a pessoa ficasse com um amigo seu ou com uma pessoa que você não gosta? Pessoa que eu não gosto. Nossa, mano. Não sei, caralho. Então, é complicado. Eu não preciso responder porque isso é muito imaginário. Que pergunta. Talvez ali, cara, no caso, a Vitória e a Whindersa, elas eram amigas. Pô, aí é traição. Você não acha que aí é traição? Porque você vai ficar com amigas, um amigo... Então, você não tava discutindo se isso era ficar com inimigo? Não, mas pode ser amigo ou inimigo. Eu acho ruim, tá ligado? Tipo... Então, isso... é regra. A gente não pode definir que é traição ou não. Mas assim, em resumo, eu provavelmente não me colocaria na situação dessa, exato, tá ligado? Só não ter esse acordo. E aí é o que eu tô falando. Cabe ao casal lá, a Geida e o Will Smith, definir as regras. E aí, quem ficou com a fama de corno foi o Will Smith, mas o que ele foi colocar de corno por causa da própria mídia, entendeu? E aí, o Chris Rock cresceu em cima disso. E aí, ele aproveitou a primeira brecha que ele teve, ele fez uma piadinha no Oscar lá, que gerou toda essa polêmica, e o Will Smith já atacou ele pra não dar brecha, tá ligado? Porque iria ter alguma outra coisa. Ah, aí, eu não... Não, não ia, André. Não ia, não. Sinceramente. Eu não sei. Eu acho que só não ia ter mais outra coisa, porque eu acho que o Smith se fudeu grandão por enquanto. Não no Brasil, claro, mas ele já perdeu tanto que ele não iria querer continuar a história. Ele ia só ficar quieto e aceitar, tá ligado? Não, se não tivesse a piada com a Lupécia, que é a... Calvície? Porque, mano, é o seguinte... Vai lá. Eu acho que foi só uma desculpa, porque... Pra ele não continuar fazendo o resto, tá ligado? Você acha que ele já ia emendar numa piada de traição e já ia emendar em outra, tipo isso? Exatamente, mas talvez não falando diretamente do Will Smith. Você entende o que eu quero dizer? É nuance. É só não nuance. Que fizesse, não, mas cara, eu acho que não, cara. Se fizesse, não é um grande problema, né? Mas o Chris Rock é bom, cara. Ele é um cara bom. Você acha que ele não conseguiria fazer? Eu tenho certeza que ele conseguiria. Não, mas peraí, vamos estragar tudo agora. Vamos jogar a merda no ventilador. O bagulho da Alopecia, tá? Ela é, se fosse um cara, o calvo da Campari, tá todo mundo zoando. É a Alopecia, cara. E aí, só é errado quando usa uma mina? Eu não entendo. O ponto não foi a piada da calvície, o ponto foi o Chris Rock fazer uma piada com a Jada. Ele fez a piada com a Jada. Se ele não falasse nada, o Smith levanta e vai embora. Ou nem se fica lá sentado dando risada. A próxima piada do Chris Rock talvez fosse de um casal que tem uma relação. Eu entendo o problema, mas o que me estressa é tipo, o Oscar sempre foi assim, não mudou agora. Se você vai lá, você sabe o que você tá esperando. Você não vai lá desavisado. Você conhece, cara, teve 50 anos dessa porra que foi tudo igual. Não vai mudar agora porque você quer, tá ligado? Se você vai lá, você já tem que aceitar isso, você já tem que estar de acordo com isso, ou então não vá. Então, o Afonso Lando falou uma coisa e eu concordo muito com o que o Afonso Lando falou. O Will Smith, ele tem uma necessidade de aparecer assim, tipo, mano, ele nos papéis dele, ele não pega papel pra fazer vilão, porque ele tem que ser o herói. Principalmente ele vai pegar um papel fora do estereótipo, ele seja a estrela do filme. No Esquadrão Suicida, ele nem voltou pro segundo filme, porque ele, tipo, foi ofuscado no Esquadrão Suicida, tá ligado? Ele não teve tanta repercussão. O Esquadrão foi uma bosta, né? É, fora que o filme é uma bosta, mas do mesmo jeito, teve outros filmes que foram uma bosta que ele fez, mas ele teve mais destaque, entendeu? Então o Will Smith tem essa necessidade de aparecer muito grande, isso? Assim, tipo, muito grande. Quem falava isso também era o Android. Lembra do Android? Harold. Ele sempre falava isso. Deus o tenha. Quem, Android? É, que Deus o tenha. É um personagem do Nerdcast, ele sempre falava isso. Ele falava que o Will Smith, ele tem que fazer o mocinho que vai salvar os Estados Unidos, que vai salvar o dia. Se ele não fizer isso, ele não aceita o papel. É, exatamente. E aí, o que acontece? Se ele tivesse pegado, ficado quieto, ou ido embora, mano. Ah, me senti ofendido. Se sou eu ali, tá ligado? E alguém faz uma pedra com a pomba, eu não vou atacar o cara, eu vou embora, tá ligado? Eu não ia fazer nada, ia pegar as coisas e ficar tipo... Mas é horrível, já, né, tipo... cara? É questão de educação, porra. Você não sai batendo nas pessoas porque você ouve algo que você não gosta, tá ligado? Não tem porquê. E assim, esse negócio de defender honra, essas coisas, é muito, tipo... O Will Smith ainda também tentando... Eu era muito mais a favor do tapa quando aconteceu, tá ligado? Porque eu achei meio... Puto, o cara cresceu em cima do Will Smith. Mas hoje, tipo, refletindo, eu fiquei pensando... Porra, mano. Realmente, e vendo como foi desdobrado as coisas. Que, tipo, sei lá... Essa questão da polêmica, a gente falou do Oscar, mas falando da polêmica também, a gente tem que separar o que é piada, tá ligado? Sim. Então, vamos pegar, esmiuçar, falar, nossa, mas o cara, os negros foram chicoteados, o cara tá fazendo uma piada com esse... Não, mano, ele foi uma piada. Ele piada. É negro também, tá ligado? Também é, exatamente, e tipo, não é, e, tipo, é mais simples, as coisas são mais simples do que isso, tá ligado? Não, então, mano, é aí que tá. Eu acho que, pô, não tem como você saber, André, se ele ia, tipo, emendar uma piada com traição, se ele ia emendar, porque não tem como saber, porque não aconteceu, tá então, ligado? Não tem como saber. Eu acho que foi mais ou menos isso, tá ligado? O Will Smith só cresceu porque ele viu a oportunidade. Sim. Porque o cara era fraco, porque... Porra, mano. E eu vou falar, mano, eu acho que o Chris Rock foi bem ali no, na frase final, tá ligado? Por que que eu não revidei? Pô, eu não revidei porque... Meus pais me ensinaram não fazer isso, tá ligado? Tipo, pô, eu achei que ele foi muito bem ali, mano. Mas, enfim, mano, sei lá, eu acho que foi só um vacilo grandão do Will. Ah, foi total. E perdeu um monte, ele, né? Perdeu um monte. Assim, não é foda que ele mesmo perdendo tá melhor que muita gente, né? Queria eu perder tudo com o dinheiro dele. Agora eu não tenho mais que trabalhar, mas eu vou ficar aqui de boa vivendo minha vida de rico. O calvo da Campari, perdendo tudo, ele mesmo assim tá melhor do que um monte de gente. Exato. O calvo da Campari, ele só vai voltar a ter relevância quando ele for punido. De fato, sair a punição. Ele vai ser indiciado a pagar a quinta cesta básica. Aí vão voltar o assunto. E aí... Você acha que o calvo da Campari não iria, por exemplo, no Flow? Ah, com certeza iria. Acho que iria. Lógico que iria. Tipo, que o Flow aceitaria fazer uma participação com ele agora que ele tem alto? Eu digo mais, ainda mais porque pelo tipo de público do Flow, tem a maior parcela, acho que é de direita ali, e talvez concorde com muita coisa que esse cara vai falar. Ele vai ganhar mais público indo lá do que perder. Não sei, mas eu, tipo, a minha ideia é, tipo, o cara tá em alta agora. Por que não vai um monte de podcast, faz o nome maior dele, tá ligado? E o podcast também ganha, porque vai ter uma audiência grande com esse cara. Ah, o Flow não iria com... O Flow é muito na corda bamba da visão pra esses caras, mano. O Flow não, eu acho não que, chamaria. É, eu acho que não vale a pena pro Flow, porque é um risco. Muito é um alto. Risco. Talvez ele fosse pra um menor. Mas se menor. Chamar pro cara é vantagem. O cara iria, com certeza. É, exatamente. Pro cara, mano, pro cara, Se o cara, quanto mais o cara fosse, agora, mano, se fosse a gente, eu, você ou o Diego aqui, a gente chamaria ele pra participar aqui? Cara, chamaria. Só pra poder ganhar audiência de público, do público dele, é isso? Você acha que ele chamaria? O que vocês acham? Oh, boa, essa é boa. Você acha que ele chamaria? Eu não ligo de conversar com qualquer pessoa, cara. Também não. Qualquer tipo. Isso que é foda também, André. A gente tá restrito porque a gente não tem audiência, tá ligado? Então a gente pode falar literalmente qualquer coisa. Literalmente, tá ligado? Se eu quiser defender partido nazista, é que eu começo e vou até o final e não vai dar nada. Não vai Mas dar não nada. Não vai fazer, nada, né, cara? Não vai fazer porque. Ah, é dá foda. A gente não tem nenhuma. A gente não tem nada, tipo, que nos impeça, tá ligado? Agora, conforme com o tamanho que você vai aumentando, vai começar a ficar um pouco mais pesado as coisas que você vai falar, certo? Aumenta a responsabilidade. Eu acho que depende, cara. Porque o que acontece? A gente é muito limitado pela legislação, tá ligado? O seu histórico de navegação do seu computador é seu, tá ligado? Se por um acaso, sei lá, você é hackeado, alguém divulga, tá ligado? A partir do momento que ele se torna público, então qualquer pesquisa que você tenha feito, você pesquisou a letra A no Google. Hoje não, porque o Google tá muito, muito restrito, mas antigamente, qualquer termo feminino que você pesquisava no Google, ele te passava por alguma página de pornografia. Independente. Isso eu vi quando eu trabalhava na Anguera, que a gente era muito orientado a como usar o computador. Tipo, a gente não fazia nenhum tipo de pesquisa. Por quê? Porque qualquer tipo de pesquisa de artigo feminino, tipo, procurar qualquer coisa, assim, sei lá, aluna. Ah, você pesquisou aluna no Google. Invariavelmente vai aparecer alguma página de... No Pornhub. É, e o pior, ou alguma coisa de pedofilia, que pedofilia é crime. O Pornhub, ele ainda tá sobre uma proteção legal. Você não é preso por acessar pornografia. Mas a questão do... Você acessar no Google, fica registrado no seu histórico lá, os sites que eles direcionam. E se tiver alguma coisa direcionada com pedofilia, você é indiciado, entendeu? Mesmo que você não tenha acessado a página. Mas você pesquisou alguma coisa que dava indício. Você entende o que eu quero dizer? A gente falando tipo de nazismo, assim, alguma Sim, coisa. Sim, dá pra relacionar. Por mais que você não esteja falando diretamente do assunto, você mencionou Exatamente, a palavra. Você acende alguma flag. Por exemplo, o Gustavo acabou de acender uma flag falando: a gente pode falar de nazismo que não dá nada. Aí já vai falar: ó, nazismo. É uma flag. Esses otários aí falando de nazismo. Já deu? Não, eu entendi, é uma flag e tal. Mas, tipo, sejamos sinceros, não vai dar nada porque a gente não vai ter audiência de qualquer jeito. Não vai ter nem quem escute isso pra ter um possível processo. Você tá dizendo que a gente não é relevante, que... basicamente é isso. É, tipo, pra pessoas irrelevantes, elas estão livres pra falar o que ela quiser. Certo? Até o momento que fica grande. Eu não sei. Eu acho que ninguém é tão importante, mas também ninguém é irrelevante, tá ligado? As pessoas se superestimam e subestimam demais. Tipo, você não é super importante, mas você também não é um nada, gente. Tipo, se você fazer alguma coisa, tipo, eu sou muito cauteloso, qualquer coisa que pode dar errado, eu tenho esse medo de, tipo, vai dar errado, tá ligado? Por exemplo, se um mendigo chegar e passar a mão numa bunda de uma mulher, mano, não vai dar nada pra esse mendigo. Não, ele vai ficar famoso e vai ganhar maior grana, cara. Vai pro Flow, vai pegar a mina no carro dela. Ah, ele conseguiu ajudar a fazer. Que cara. Isso, cara. Não, cara, foi um bom exemplo. Não foi um bom exemplo. Eu acho que se você um mendigo. Não... Vai lá. Ó, vamos mudar. Se um mendigo, ele fala de nazismo, beleza, ele defende o nazismo. Ele não vai ser preso. E você entende o que eu digo? Tipo, ele não... Ninguém se importa, tá ligado? É um ponto que ninguém... Mas ninguém... você tá perdendo um ponto aí. Talvez ele queira ser preso, porque aí ele vai ter um lugar pra dormir, vai ter comida e não vai ter que trabalhar. Eu acho que eu vou fazer uma analogia melhor. Uma formiga, ela não vai... Sozinha, ela não vai atacar um ser humano. Porque é uma formiguinha. Sim, eu não vou gastar... Eu não vou gastar inseticida em uma formiga, por exemplo. Em uma formiga única. Entendi. O problema... É atrair seguidor, tá ligado? De alguma forma ou outra. Isso é outra coisa que eu tava pensando. Cara, eu acho que... Desculpa te interromper, André. Esse negócio de pegar seguidor é um negócio que eu tava pensando. E se a gente... Olha só que maluquice. E se a gente começa a fazer um certo sucesso, mesmo que pequeno, entre a galera da extrema direita? Vamos supor, a gente começa a fazer um certo sucesso entre a galera da extrema direita. Você não acha que as nossas opiniões que a gente vai dar aqui, a gente vai meio que selecionar mais ou menos, ou vai... Pra agradar o público? Eu acho que vai ir acabar acontecendo alguma coisa desse tipo. Eu acho que não, porque a gente não é de nicho. Nem eu, nem você, nem o Diego, nem o Fábio, a gente tem alguma coisa, a gente segue um nicho próprio, tá ligado? Mas e se, por exemplo, eles resolvem adotar a gente? Um certo nicho resolve adotar a gente? Tipo, e a gente tá ganhando dinheiro com isso. Eu acho que é difícil, principalmente para as extremas. Os extremos, eles só atraem coisa de nicho, tá ligado? Mas pega alguma coisa que não seja extrema, então. Tipo... Cara, é muito difícil. Pessoa lá, que... Cara. Associação de jogadores de, sei lá, Fortnite. Aí você vai falar só disso? Não. Sabe uma coisa aqui? Um exemplo fácil aqui, que... Tem tanta gente de esquerda, direita, centro, e tudo que acompanha, que não é uma coisa nichada. Futebol. Futebol. Por exemplo, um podcast que fala de futebol, esse podcast é apolítico. Sim. Se a gente falasse de filme, ainda estaria nichado. Se a gente falasse de, sei lá... Série, sei lá. Estaria nichado e aí a gente ergueria a bandeira. Mas será? Dá pra falar de filme sem se posicionar, talvez. Se bem que os gostos meio que identificam. Mas futebol também, não. Mas, por exemplo, vamos supor assim, a gente pega uma audiência, começa a vir uma audiência muito forte que gosta de filme cult, tá ligado? Ah. Mano, a gente não vai falar mal de filme cult, tá ligado? Mesmo que a gente possa pensar, mesmo que a gente talvez não dê a nossa opinião em si, a gente simplesmente não vai falar desse tipo de coisa, entendeu? Ou, por exemplo, que nem o André falou, de futebol. Vai que a galera do Atlético Paranaense começa a ouvir pra caramba a gente. Do nada, assim. Galera do Atlético Paranaense. 30 pessoas, cara. Não vale a pena você mudar sua opinião por 30 pessoas. Aí, tá vendo? Essa piada você não falaria se fosse, por exemplo... Ah, desculpa aí. Já tá registrado aí, os seus otários do Atlético Paranaense. Fica aí pra história, pra posteridade. Mas você entendeu o ponto que eu tô falando? Tipo, eu acho que o público, ele meio que seleciona o influenciador mesmo sem ele querer. Não, ele tem que querer, ele tem que ir, ele faz... É pensado que você altera a sua opinião. Você não é pensado. Aí que tá, não é pensado. Eu acho que é alguma coisa que acontece organicamente. A pessoa meio que ela vai meio que sendo escanteada para aquele canto. As notícias que ela lê, que a própria pessoa lê, ela já bota um filtro ali naquela própria notícia. Acho que ela só seleciona, ela vai falar, essa notícia não vai agradar, então vou ter que usar outra notícia, e vai achar a notícia que tem a ver com a audiência. E quer ver uma coisa, Diego, que aconteceu? Exatamente isso que eu tô falando, com uma pessoa que todo mundo aqui é fã? Eita, quem? O Monark. Quem que é fã? Pelo amor de Deus. O Monark. Eu não sou fã do Monark, eu não gostava do Flow por causa do Monark, cara. O cara é mó perdedor, cara de fudido, se dando bem, me irritava, inclusive. Relaxa, eu edito essa parte. Todo mundo é fã dele. Todo mundo aqui sendo fã dele, tá ligado? Tipo, se você vê hoje o podcast dele, cara, é absurdo. Hoje o podcast dele é baseado em notícia de política contra a esquerda progressista. Ou contra cancelamento, essas paradas. Mano, é só bem isso. Que eu tô gravando o backup desse áudio, porque todo mundo é fã dele, caralho. Beleza. Mas você entendeu? Tipo, o público dele escanteou ele pra esse canto. Quer ver um outro? Vou puxar agora pro outro canto. O Cauê Moura, mano. O Cauê Moura é um cara que, porra, ele foi escanteado pra esquerda, ou não? O público dele é de esquerda e hoje em dia as opiniões dele são só nessa direção. Não, é verdade. Isso eu concordo. Porque antes eu até achava que ele era mais de direita antes dele se posicionar. Eu vou discordar de tudo que o Gustavo falou. Eita. Tudo. Absolutamente tudo. 100% de aproveitamento. 100%. Menos a parte que eu falei que todo mundo aqui é fã do Monark, claro. O que acontece? O Monark, em primeiro lugar, ele ganhou notoriedade por causa de um movimento que é o movimento dos MesaCast e tal, e teve toda a questão. Por méritos próprios... Do programa, pelo formato descontraído e sem aquilo que o Gustavo estava falando de responsabilidade. O Monark era só um irresponsável. Quando eu digo irresponsável, não quero dizer uma coisa ruim, ele só não tinha responsabilidade, tipo, eu não carregava o peso. Coisa boa não é também, né? É, não, mas é que ele, o responsável é uma palavra muito forte, então ele era livre. Uma criança. A história do Monark teve muitos méritos dele e do Igor 3K, e o fato dele estar escanteado para isso é totalmente demérito dele, não tem nada a ver com o público dele. É totalmente demérito do próprio Monark, porque o Monark se tornou uma pessoa... Ele, quando a gente fala se perdendo o personagem, o Monark... Eu nunca gostei do Monark, mas a gente tem que reconhecer quando o cara faz certo e quando faz errado. Ele fez certo no sentido do desenvolvimento. O Flow não teria todo esse sucesso, não fosse graças a ele, graças ao Igor 3K. Porém, ele também foi escanteado para um programa menor, também por responsabilidade deles. Por quê? Porque ele não aceitava. Sabe essa questão de criança mesmo, de ser mimado? Pô, então eu não posso falar o que eu quero? Não, você não pode falar o que você quer. A partir do momento que você tem um público, que você tem um compromisso, tipo, você não pode sair acusando alguma coisa que você não tem provas. A gente brincou sobre o relacionamento aí dos famosos. A gente não pode afirmar com certeza absoluta que houve traição ou não, porque a gente não tem provas. O Monark, acho que não. Acho que a opinião dele... Ah, se eu acho que... Eu posso mudar minha opinião sobre qualquer coisa, mesmo sem ter provas. Ele fez isso mais de uma vez. Sim. Sem qualquer responsabilidade com a verdade ou não. Então, ele se escanteou sozinho, porque ele buscou esse caminho mesmo. Com relação ao Cauê Moura, o Cauê Moura foi pelo mesmo caminho, só que pelo outro lado. O Cauê Moura começou com aquela... Foi diferente no início dos dois. Ele começou naquele movimento de youtuber, ele ficou famoso, ele, Felipe Neto, Castanhari, Pyong Lee e tal. Só que o próprio Cauê Moura quis restringir o público dele, tá ligado? Ele não foi escanteado, ele tinha noção do que ele perderia e do que ele ganharia com isso, tá ligado? É, ele foi quando ele abriu o voto dele, não foi? Alguma assim, quando quer votar na Dilma, e aí que começou meio que a selecionar o público todo, que era da direita, foi embora. Exatamente, o Monark ele não escolheu o público dele, tipo, ele não foi, eu não acho que o Monark foi escanteado. Acho que falar que o Monark foi escanteado é besteira, porque o Monark se colocou nessa situação, tipo, por deméritos próprios, tá ligado? Ele é responsável pelo que ele fala, tá ligado? Ele não, tipo, não é nem um tadinho assim, ele não sabia o que tava falando. Putz, ele sabia sim, tá ligado? Ele se expressou mal, tenho certeza que ele se expressou mal, tá ligado? Esse negócio de liberdade a todo custo, falar o que quiser, é uma coisa que, tipo, mano, é birra dele, tá ligado? Chega a ser meio que um bagulho infantil. Eu entendo o que você falou, eu entendi tudo. Só que o que eu penso é o seguinte, ó. Não é que eu acho que ele chegou ali por conta de uma escolha dele ou não, mas eu acho que hoje em dia o público dele ser essa galera meio que seleciona mais ou menos o conteúdo que ele vai mostrar no podcast dele. E da mesma forma que o Cauê Moura, eu acho que hoje em dia o público do Cauê Moura meio que seleciona mais ou menos a pauta que vai seguir o podcast dele, por exemplo. Ou os vídeos que ele faz. Eu não sei, eu acho que não o público. Eu acho que, por exemplo, eu entendo o que você quer dizer. Por exemplo, o Cauê Moura não vai chamar o... Não vai chamar o Kim, por exemplo. É, ele não vai... Nossa, se chamasse o Kim é audiência do caralho. Eu ia querer ver. Não, mas... O Kim categoria. Não, sei lá. Posso dar um exemplo. O Mano Brown chamou pro programa dele aquele deputado, o Fernando Holliday. Eu não vi o programa. Boicotei o programa. Até parece que eu tenho algum poder, mas eu não quis ver o programa, porque eu não gosto do Fernando Holliday, tá ligado? Eu não acho que o Mano Brown vai mudar nada, tipo, a opinião do... Nada que vai acontecer naquele programa vai mudar alguma coisa, tá ligado? Uhum. Nem a sua opinião, nem a de nenhum dos dois lados, por exemplo. Exatamente. O Monark chamou... Ele tava chamando várias pessoas de direita e de esquerda pro programa. Isso é legal. A partir do momento que você, tipo... sei lá, se eu fosse entrevistar, por exemplo, o Bolsonaro, cara, eu não tenho conhecimento de nada pra, tipo, questionar o Bolsonaro sobre alguma coisa. Assim como eu também não tenho um conhecimento de nada pra questionar o Lula, ou quem quer que seja, tá ligado? Eu não sei, sabe? Tipo, eu acho que é responsabilidade demais pra mim. E eu acho que o Monark, não só o Monark, mas a própria direção, tá ligado? Eles se perderam um pouco quando começaram a chamar muito político. A primeira treta do Monark que eu lembro que ele ficou doido que tiraram o vídeo dele do ar foi do Constantino, quando o Constantino começou a tocar as vacinas. Tipo, mano, tava morrendo 1.500 pessoas por dia. Essa daí eu comecei a detestar o Monark por causa disso. Antes eu só não gostava, mas eu comecei a detestar por causa desse programa do Constantino, porque eles começaram a atacar as vacinas, tá ligado? Tipo, mano, sem prova nenhuma, mas ele ficou uma hora e meia falando absurdo de... Aí começaram a falar de outras doenças que surgiram, tipo, sem fonte nem nada, tá ligado? Sem compromisso com a verdade. Numa época tava morrendo todo mundo. E aí o Monark falou que estavam cerceando a liberdade porque tiraram o vídeo e a monetização do Flow do ar, tá ligado? Sim, sim. E esse é o meu ponto. Ah, ali eles são grandes, eles têm responsabilidade. A gente não tem, André. A gente não tem. Aqui a gente é minúsculo, a gente não é nada, tá ligado? Porque a gente não tá falando pros públicos, mas tipo, a partir do momento que a gente, sei lá, sabe, 1984 lá, que o cara é totalmente vigiado. Sim, eu não conheço. Então, tipo, isso. Você não sabe. É um livro do George Orwell. Que fala sobre o Big Brother, olha só, juntando as três notícias agora. Nossa, o ciclo assim se fecha total, hein? Olha só que belo encerramento, hein? Não, não foi acaso, né, cara? A pessoa que planejou isso direito, não foi isso? Ó, é claro, eu tô com a parede inteira aqui com post-its e linhas vermelhas. Então, você não sabe quem tá te ouvindo, entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar, ô Gus. Eu dei uma enrolada, Google, eu falei, tipo, ah, você não sabe que o seu celular tá sendo gravado, você não sabe dessas coisas. Sim, mas a gente não tem responsabilidade nenhuma, a gente é minúsculo. Porque a gente não tá grande, mas o seu medo é tipo, se crescer e tiver só um tipo de público, se a gente não vai mudar pra acomodar esse público e manter eles. Se crescer, aí eu admito que a gente tem responsabilidade, alguma responsabilidade, tá ligado? Pelo menos a gente não pode ficar imputando crime à torto e direito, tá ligado? Mas porra, a gente não faz isso, faz? Ah, às vezes faz, cara. Então, se prepara pra... Anota quais são os episódios pra deletar quando ficar grande. Bom, enfim, eu vou ter que dar uma saída. Fechou, vamos terminar aqui. Vamos terminar. Vamos encerrar. Porque eu vou passar o poder pra fórmula aqui acessar. Beleza. Ô, pessoal, valeu aí. Obrigado por ter assistido. Obrigado, André. Obrigado, Diego. Valeu, cara. Valeu pelo convite, gente. Um abraço. Satisfação. Deus. Valeu e até... Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Tchau. Well, I'm so above you in this plane.